Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu zerei o Wolfenstein 3D. Aqui é o Afonso Solano e o Super Mario tem cara de corno. Aqui é o Beto Estrada e cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA Start. Meu Deus. Nossa. Caraca, isso faz o quê? Aqui é Diogo Braga e eu comprei uma camisa da Nerd Store que encolheu. Você que engordou, rapaz. Aqui é Azaghal e fãs chiitas do Nerdcast e do Matando Robôs Gigantes podem se degladiar. Sim, nerds, estamos aqui, acreditem, com a galera do Matando Robôs Gigantes! Olha só, no Nerdcast, que maneiro, cara! Muito bom! Aliás, eu quero agradecer muito, porque eu acho que as pessoas não reconhecem o trabalho que vocês fazem, porque matar robôs gigantes não é uma tarefa fácil. Não é. Eles estão aí, eles são 2012, tá aí, os robôs gigantes vêm com tudo. E só tem vocês dispostos a matar robôs gigantes toda semana. Então é uma coisa que eu agradeço a vocês por fazerem isso. Nós somos aqueles velhos que ficam isolados na montanha durante anos. Aí quando a merda acontece, a gente fala, tá vendo? Eu avisei! Exatamente. É o mal necessário, né? Vocês e os Foo Fighters também, que estão lutando contra os Foo aí com tanto tempo. Ninguém mais faz essa porra. Muito bem, cara. E essa galera tá aqui pra gente fazer um tema que eles estão em casa e eu também. Vamos falar sobre games antigos que se tornaram games novos. O game antigo sobreviveu ao tempo como? Fazendo remake, fazendo reboot? Quais são essas pérolas? Melhorou ou piorou através desses anos? Vamos falar sobre essa porra. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de dano, não vamos porra nenhuma, porque a gente está de férias! É isso aí, galera. Muito bem, você está ouvindo agora a nossa gravação de e-mails padrão. E repetitiva. É, ela vai se repetindo durante o mês inteiro nos Nerdcasts. Para lembrar você que a gente está viajando, então não tem leitura de e-mails destes Nerdcasts durante a viagem, certo? Isso. Toda semana vai ter Nerdcast novo, não se preocupe. Nós voltaremos sãos e salvos no dia 12 de agosto com o Nerdcast já com leitura de e-mails. Importante avisar as pessoas, Azaghal, que apesar de estarmos de férias, a Nerdstore continua funcionando. Exatamente. Não tem essa parada de a gente sai de férias e fecha a loja. Não, tá isso maluco? Aqui não é quitanda. Exatamente. Se fosse a quitanda, teria alguém trabalhando aqui também. A questão é que trouxemos Slave Roboto. Isso. Para a sede, o QG da Isso. Nerd Store. Foi programado para. Isso, botamos tudo. O disco de empacotamento. Exato. Empacote.sys. Não vai mudar nada. Você pode continuar comprando suas camisas, suas canecas, com a maior tranquilidade e um serviço excelente da Nerd Store. Muito bom. Na prática, quase nada muda pra você, então ouça o programa de hoje. Exatamente. Certo? Vamos lá. Temos uma lista de jogos aqui que eram jogos antigos que existem até hoje de alguma forma. Eles não eram jogos antigos, eles continuam sendo. Eles não vão ficar mais novos porque você quer. É, não. Então, e esse é o foco da discussão. Eu quero falar logo do Bionicle Commando pra eu poder ir embora. El Bionicle Commando. Era irado, né? E agora é o Just Cause 2. Pronto, acabou. É só isso. Como assim? Calma aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só pra eu me situar. Tu não é o roxo hoje, não. Eu sei. Jovem Nerd, qual foi o seu primeiro videogame? Atari. Atari? Isso. E o senhor, senhor Azaghal? Foi um Dactar. De longe das estrelas, assim. Dactar era o genérico do Atari. Ah. É, tinha naquela época tinha genérico de tudo, né? O Nintendo tinha o genérico, tinha o Phantom System, tinha... Os videogames eram feitos de madeira, né? O Atari. Tinha aquele acabamento de SUV, né? Uhum. Era tudo madeira. Em carro, em televisão, em videogame. Tudo madeira e plástico canelado pra acumular poeira. Porra, era horrível, cara. Teve um jogo do Atari que não sobreviveu até hoje, que foi o Enduro. Eu sempre esperei. Cara, ele sobreviveu, sim, cara. Não, de certa é o quê? Forma... F1 hoje, Diogo? Não, ele foi o início de tudo, cara. Se não fosse o Enduro, não existiriam jogos de corrida. Não, mas aí tu tá me falando que o Atari sobreviveu, porque se não fosse ele, não existiria PlayStation. Olha, o Atari sobreviveu tanto que se você for na Walmart lá nos Estados Unidos, não sei se é na Walmart, mas em alguma loja lá que eu não lembro o nome, você vai encontrar um Atari vendendo por $20, bicho. $20 um Atari? $20. Um Atari igual, ó, sei lá, versão parecida com a versão antiga, assim, do Atari. Tu realmente acha que alguém vai lá pra comprar um Atari pra ligar na televisão e jogar? Ah, é vintage isso. Pô, mas é muito Atari... maneiro, cara. Não, não é, cara, não é. Tu compra um controle remoto de R$10,99 que vem todos os jogos do Atari dentro, cara. Pô, Azaghal, você acha que é a única pessoa que vai conseguir conceber essa minha cabeça de pão de queijo aqui? Você não acha que o Mario... tem a cara de corno? Ele tem, você falou na sua apresentação e eu visualizei, cara. O Bob Hoskins, né? Que é um corno mesmo. É, ele tá legalizando, né? O Luigi. Pois é, cara. Que é a melhor adaptação de videogame do mundo. Super Mario. Ah, para com isso. É sim, cara. Porque é a única adaptação que conseguiu fazer a transição daquela porra biruta pro mundo real, cara. Era aquilo ali. Como é que você vai fazer? O desenho do Super Mario era muito escroto. Tinha que ser uma parada tipo Traffic, cara. Sabe qual é? Tráfico. Parada de drogas, envolvendo submundo e tal. Porque é isso, cara. É um encanador com subemprego que se desespera e aí começa a se drogar. E aí vai perseguindo uma mulher na rua que ele quer estuprar de qualquer jeito. E, porra, precisa de dinheiro, vai roubar, pega as moedinhas e aí ele consegue, cara. Você conhece? Assim que você viu o Super Mario, né? Porra, melhor adaptação de todas, Oscar. Eu tinha a visão do cogumelo ser uma droga foda, mas eu nunca tinha parado pra unir todas as pontas, né, cara? Realmente, ele era um encanador de merda que tava na merda e começou a se drogar foda. E roubava. É. Isso, roubava pra comprar mais, né? Droga e viajar sem parar, cara. E tem essa mulher que ele não encontra nunca, tá sempre no outro castelo, no outro castelo. A mulher que nem o Don Quixote, a mesma coisa, o mesmo esquema. Não, mas o Donkey Kong e seus moinhos. Caraca. Mas pode crer, cara. O primeiro Mario Bros, que não era nem Mario, era o Donkey Kong, é uma metáfora pro marido traído. O Donkey Kong tá lá no quarto com a mulher do Mario. Caralho, sim. E o Mario tem que subir o hotel. Olha só, pare um momento para refletir. É, na verdade seria uma analogia, não. Qual é a palavra que eu esqueci? Metáfora. Isso, obrigado. Não, fica à vontade. Na verdade, é uma metáfora às avessas, né? Porque, de certa forma, o Mario teria que fugir do Donkey Kong, né? Por que ele vai fugir? Porque ele já comeu a mulher e tá vazando. Não, mas ele não é o Ricardão. Ah, ele é o marido? É o marido. Caralho, é verdade. Você tá falando há mó tempão aí, que burro. Então, isso chega à conclusão que o Mario, pelo menos, não é um corno manso. Não. Ele toma atitude. Pega aquele martelo e fica pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Detonando o barril. É, rapaz, olha aí. Hail to the king, baby. Fatality. Lembrando disso, o Donkey Kong, ele é um jogo que, né, é antigo, então, a gente pode dizer assim, porque ele começou aí, junto com o Mario, e depois veio pro Donkey Kong. É, na verdade, no jogo se chamava Donkey Kong. Ele era o astro, o Mario que roubou o lugar dele, né? O Mario ficou mais popular do que o Donkey Kong. E ele sobreviveu até hoje, embora não tenha mais tanto... Ele virou mais um coadjuvante hoje, mas, né? Calma aí. O Mario... Não, o Donkey Kong não sobreviveu a porra nenhuma. Sobreviveu, cara. Mas nunca, aonde? Aonde? Tem jogo até ele hoje. Tem até jogo de kart, cara. Peraí. Ter jogo significa que sobreviveu ou não? Porque são todos jogos merda. Não, claro. Eu nunca vi ninguém a não ser agora falando: caralho, Donkey Kong ainda tem jogo. Olha, lá em casa, nego não faz ideia do que é Donkey Kong, cara. É só você olhar nos comentários os revoltosos fãzões de Donkey Kong Country, essas merdas do Super Nintendo aí que eu odeio. Que merda, de ficar maluco. Donkey Kong foi revolucionário, o gráfico dele no Donkey Super Nintendo. Donkey Kong Country é foda e o 2 é melhor do que o primeiro. Não, o Diddy's Adventure também era maneiro, pô. Cara, o macaco que usa gravata. Cara, qualquer coisa em macaco é legal. Não, cara, como diz a Dona Maria, eu sempre desconfio de macacos, cara. O único filme de macaco que eu gosto é aquele Big Joe, eu acho que é o nome, porque é com a Charlize e ela não usa sutiã. E é um filme da Disney, inclusive. Mas agora você sabia que o Afonso já teve um macaco em casa? Eu trabalho com macaco no escritório, né? Caraca, agora tá chegando nesse nível. Não, eu levantou de me cortar, mas Hail to the king, baby. Fatality. Bionic Commando era um jogo side-scroller, né? Uh-huh. Que você tinha um cabo. Você tinha? Você tinha um... Você tinha um cabo. Você tinha um cabo... Um... Biônico comandado, por isso o nome, Biônico Comando. Bione comanda, porque ele era comandado. Ele comandava o cabo. Bom inglês aí. É igual. Fala bem, né, cara? E era isso, ele ficava dando bionicada e balançando pro lado e pro outro. E teve um remake muito bom. Eu, Abel, um jogo muito bom, cara. Bem legal, bem legal. Que é o Just Cause, né? Não. Aonde que esse Just Cause é original, cara? É o Bionic Comando. O cara tem um comando biônico no braço, fica dando... A única coisa que eles botaram mais foi esse paraquedas infinito, que é a mamata escrota. O cara fica fazendo isso o jogo inteiro lá. Bionic Comando, Bionic Comando, Bionic Comando. Ele devia falar, inclusive, toda vez que ele aciona. Hail to the King, baby. Fatality. Azaghal, nem Doom. Ah, cara, é muito chato. O nego fala... Primeiro que eu não entendo esse papo de nego ficar com medo jogando videogame, cara. Não consigo entender. Aí eu tinha um amigo que falava, caraca, o Doom é sinistro, joga no escuro, não sei o que lá, fiquei com... Cara, não, porra. Tem uns jogos que dá medo. Não dá, caraca, não dá medo, cara. Você não já, dá medo. Já tentou, Azaghal? Cara, eu já passei por situações na minha vida que deram medo. E foram situações realmente tensas. Então qualquer jogo pra mim é whatever. Mas é que você tem que entrar no mundinho, Azaghal. Tem que entrar no mundinho. É, o mundinho do videogame. É aquele que você se desprende e você se pluga ali, cara. É. Nada existe além daquilo. Eu acho que é mais sentir medo de jogo de videogame. Aí, porra. Eu acho, é o que, cara, eu tô falando. Tô aqui no meu sofá, na minha sala, comendo pipoca e com a porta trancada e de cueca e com medo. Ah, pelo amor de Deus. Devia estar com medo de alguém te ver nessa situação, meu irmão. Cara, de cueca é foda. Mas pra você ter uma noção do mundinho, quando na época do TIE Fighter, do X-Wing vs TIE Fighter, esses jogos sensacionais. Sim. Cara, eu me vestia pra jogar o X-Wing. Que você eu tinha um capacete de skate, cara, que eu botava. Meu pai tinha um óculos, de obra, que era aquele óculos de plástico só. Eu vestia o óculos, botava um headphone pra porra nenhuma, com o fone, o headset, né? Tal, porra, botava a luva, um casaco de couro pra fingir que era roupa de armadura. Pegava o meu joystick irado, que era aquele joystick que parecia um volante e tal. Uhum. Sentava, apagava a porra toda, cara. Eu tinha certeza que eu era um dos Red lá do... All wings report in. Red 10 standing by. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Porra, mas entrou bonito. Mas a pergunta determinante agora é, qual é a sua idade? Mental? Sei. Não, na época, quantos anos você tinha quando você fazia isso? Cara, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Pô, parabéns, tá ótimo, né? Tá na idade. Hoje em dia você seria um merda com 12 anos. Não, eu vou te redefinir. 12 anos, com 12 anos você já tá no segundo divórcio hoje em dia. Mas, na nossa época, com 12 anos, isso era louvável. É, ele tava fazendo uma super brincadeira. Porra, valia a pena. Me amarrava, cara. Então, não, legal. Eu brincava de médico com as minhas primas e botava jaleco. Ah, tá bom. Peraí. Que brincadeira de médico tu fazia? A real ou a deturpada? Cara, o que você espera de mim? É, não sei, cara. Eu espero qualquer coisa, bicho. Hail to the king, baby. Fatality. E o FIFA? Só eu? Tinha um jogo que eu gostava de jogar que chamava... Como é que é? International Superstar Soccer Deluxe. Ela vai tudo. Que é o papai do Winning Eleven, inclusive. Esse jogo, comprei o videogame. Eu não tinha videogame nenhum. E aí eu comprei, acho que era Super Nintendo, né? Uhum. Sim. Comprei usado de amigo meu. 4 controles, comprei aquele divisor lá, só pra jogar com meus amigos. Eu comprei o videogame só pra jogar esse jogo. Nunca comprei nenhum outro jogo. Caraca. Esse jogo era que os jogadores ficavam cansados. Isso, pode crer. Porra, era um inferno, cara. Eu tenho um mau hábito de sempre que eu tô jogando algum jogo de futebol, eu sempre fico com o mesmo personagem. Exatamente. Eu consigo mudar pra onde eu quero. E aí o filho da puta cansa em 10 minutos, cara. Maradona, cara, sempre ficava destruído comigo, cara. O jogo de esporte que me impactou mais foi o Joe Montana's Football. Puta que pariu, era muito bom. Era assim, era o primeiro jogo narrado, né, cara? E era uma voz sintética, ligava o jogo, e aí o cara ia narrando, era uma voz sintética horrorosa. Get the block, look out, he's stuffed at the 31 yard line. Mas esse jogo me fez gostar de futebol americano e me fez jogar futebol americano for real, na praia. Foi até que explodiram a minha coluna, eu tive que parar. Por que todo mundo que joga futebol americano, não nos Estados Unidos, joga na praia? É pra ficar acolchoadinho? Ah, porque, cara, não tem o Brasil, nem tu vai jogar futebol americano. Tem medinho de cair no asfalto. No asfalto é foda, né, cara? Então no Rio, o lugar mais fácil era a praia. No Rio, por exemplo, final de semana, eles fecham a orla pras pessoas praticarem esporte, caminharem e tal. Poderiam tranquilamente jogar ali, fecha ali 1 quilômetro e faz o... Tipo americano de street. Exatamente, cara. De macho, né, parceiro? Porque porra, se cair, Eu fiz um teste uma vez pra um time. Inclusive, tem um camarada nosso lá do Matar um Robô Gigante, o Jake, que ele é de um time chamado Red Lions. Aí dizem Copa de Botafogo, eu acho. Não aguento esses nomes, cara. Tu botaria o quê? Tipo, Tubarão. Puta, mas olha só. Tatá. Red Lions de Botafogo. Então tinha que ser, sei lá, Red Lions Put Fire. Puta que pariu. Realmente, tipo, traduz a porra toda. Cara, aí veio a Grifos de Copacabana. Qual era o nome do teu time, Jovem Nerd? Não tinha nome, porra. Tinha nenhuma. Sim. Não tinha, cara. A parada tava muito no início, que início da década de 90. Farofinhas do Leblon. Tinha, sei lá, tinha. Cara, não. A galera se reunia. Leblon Tigers. É sempre o nome. Não é sempre assim, cara. Gaviota. Gaviota. Gaviota é Valéria Valença, cara. Se tiver um time chamado Gaviotas de qualquer lugar, eu torço, cara. Gaviotas da puta que pariu, podia ter, né, cara? Tá valendo. Prince of Persia. Esse é... uma cara, merda. Das antigas, foda. Hã? Nunca gostei. Como não, cara? O jogo foi o primeiro fenômeno de animação diferenciada em jogos. Monitor de fósforo verde ainda, cara. Porra, o criador desse jogo, se você catar na internet, tem um link que a gente pode catar aí. Que ele mostra todo o processo que ele fez o jogo e como que ele filmou o irmão, era o irmão caçula dele. Isso, irmão que corria pra um lado, pro outro, subia muro e tal, não sei o quê. Mas ele fez o que? Ele filmou o irmão e depois desenhou passando por cima. Exatamente, tipo uma rotoscopia. Tá tipo, de sacanagem. Por isso que era ultra bem feito, cara. Exatamente. Por isso que era absurdo. Caraca, como é que é o movimento? Bonequinho andando pro lado, side-scroller, né? Uhum. Ultra difícil. Nunca cheguei no final da Prince of Persia. Era uma outra época, né? Ah, com certeza. Hoje em dia não existe desafio... Cara, isso é uma parada que eu queria até falar. Bom que vocês tenham puxado. Na verdade, ninguém puxou, foi eu que puxei. É... Hoje em dia, pra geração atual, vocês repararam que tudo é mais fácil? Sim. Essa geração atual não sabe o que é desafio. Geral, vá jogar um jogo chamado Ninja Gaiden Black. Não joga, cara. Nenhum Ninja Gaiden novo vale a pena. Então, calma, não muda. Os jogos você não morre. Você fica num loop infinito até passar, até zerar. Cara, olha só, eu sou o maior pereba de todos os jogos do mundo. E eu zerei, cara, recentemente lá, aquele Black Ops. Eu zerei Black Ops, cara. Qualquer um pode zerar um mas jogo. Mas o Black Ops é um jogo fácil. Tá, eu zerei Force Unleashed também, cara. Não, mas sabe o que eu acho? Force Unleashed é o Jedi mais roubado da história também. O cara tem todos os poderes. Mas o Azaghal tem razão. A enfermeira, minha namorada, ela comprou o Wii recentemente. Sua namorada é enfermeira? A minha namorada é enfermeira. Fetiche foda, né, cara? É. A gente já sabe o que, é que o Azaghal está pensando agora. Não, tô pensando nada. Eu tô pensando que tomara que ela não seja enfermeira padrão, né? Que coitado, né, cara? Tem muito tempo que tu não vai ao hospital, né, cara? E aí, cara, eu tava jogando algum Mario Collection, sei lá o que lá, e eu tava relembrando, né, o primeiro, o segundo, o Super Mario, e, cara, era uma parada absurda, cara. O Mario 3, que foi antes do Mario, o Super Mario World, ele era absurdo, cara. Ele era muito difícil. Ele era muito difícil. E eu fiquei, cara, como é que eu conseguia, como é que a gente conseguia, né, avançar, como é que... Por isso que os jogos eram infinitos. E não tinha save. Não, o Mario... Sim, o Mario 3 tinha. O Super Mario World tinha, mas os velhos não. Não, não foi o Super Mario World que trouxe. Não, os primeiros Super Mario não tinham, cara. Não tinha, eu pausava e ia dormir. Era uma outra época, cara. Você tinha que ser uma pessoa determinada. Mas agora, sabe o que você tinha que ser nessa época? Você tinha que ser melhor. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Mas então, o Prince of Persia, ele mostra bem isso. Porque o primeiro jogo era difícil, aí teve Prince of Persia 2, aí veio aqueles outros, veio colorido e tararau, colorido no primeiro também. Não, e sangue no Prince of Persia, né? Que foi uma parada impactante pra caralho, assim. Tipo, o cara é cortado no meio. Cortado no meio, naquelas portinhas que faziam tchá, tchá, né? E aí... faz de novo. Faz a sonoplastia, vai. Por favor. Matar um robô gigante adora sonoplastia, né? Faz um barulhinho da serrinha, por favor. Tchá, tchá, tchá. Outro dia o cara mandou um e-mail assim. É porque é relevante. O cara mandou um e-mail assim: porra, vocês não são mais os mesmos? Outro dia eu tava ouvindo Matando Robô Gigante, os caras botam som, acho que vocês tinham que fazer igual e tal, e parará. Liga lá. Aí eu mandei um e-mail: mas isso é que define estilo? Se eu fizer igual, eu vou estar copiando dos caras. Os caras conseguiram fazer uma parada diferente, deixa eles, pô. É o mérito dos caras, porra. Aí eu lembro, até hoje, cara, que o Prince of Persia, ele ficou nessa de side-scroller. E aí, de repente, alguns anos depois, apareceu um Prince of Persia, né, com cenário 3D em terceira pessoa. E foi uma merda inacreditável. inacreditável, assim, caralho, que decepção. Aí eu fico assim, olha, o jogo, esse negócio de 3D vai matar os jogos, foda, cadê o side-scroller e tal. E aí depois eles lançaram de novo a franquia, eu não sei se mudou de dono, se a licença foi pra outro, sei lá o que aconteceu. Que aí veio aquela trilogia Prince of Persia mais recente. Isso, começou com Sands of Time, que é excelente. Que é excepcional, né? Muito bom, cara. Que já era mais fácil, porque tinha capaz de você voltar no tempo, mas ainda assim era um pouco desafiante, porque você tinha que ter a areinha da adaga pra poder voltar. Pois é, fazer mas o Jovem Nerd, o lance é que assim, ele facilita, mas ele te obriga a ter uma estratégia pra jogar, né? É, sabe? Claro, exatamente. Se acabar a tua areinha, tu se fode, vai morrer e vai voltar. O Prince of Persia, ele é um exemplo foda, porque assim, ele não fez o Jovem Nerd acabou de falar, ele errou pra caralho no primeiro 3D, depois o Sands of Time foi foda. Por quê? Porque ele pegou as essências do Prince of Persia, que era o quê? Primeiro, a magia da Pérsia, digamos, daquela ambientação. Sim. E a coisa da tentativa, do erro e do acerto. Exato. Só que se você fizesse o erro e acerto como era antigamente o mundo 3D, ainda mais pra galera que hoje quer uma coisa mais fácil, como o Azaghal ressaltou, isso é o que eu acho, pelo menos. Ia ficar uma coisa frustrante. E a criançada de hoje, ela não aguenta frustração. Exato. Então você criou uma parada nova pra franquia, que é genial o bagulho da areia, ao mesmo tempo você manteve o espírito do que, pô, toda hora eu tô morrendo. Você continua a morrer no Prince of Persia. Sim. Mas é muito sabana. Não, mas uma parada que eu... Assim, vocês até comentaram, né? Que antigamente as coisas eram mais difíceis do que hoje. Mas eu acho que essa facilidade, né? Com relação à vida, né? Que agora você tem continuos infinitos, de certa maneira. Isso permite com que você foque mais na história. Você pode se preocupar mais com o que tá acontecendo, com o desenrolar das coisas. Ou tentar coisas novas durante o jogo. Então, mas tem que ter o equilíbrio, por exemplo. E aí ainda no Prince of Persia é que eu mostro quando perdeu o equilíbrio. Teve aquela trilogia lá. Foi uma piada, mas era muito ruim. Deixa eu falar. Era uma piada? Quando você perde o equilíbrio no Prince of Persia. É que a gente já tá acostumado, velho. Muito bom. Teve essa trilogia. E aí, em 2008, eles quiseram fazer um reboot. Eu já tô ficando com ódio dessa palavra, né? Iam fazer um reboot e fizeram uma parada mais cartoon, né? E era um Prince of Persia. E eu fui atrás de todos os Prince of Persia, que eu sou fascinado. E esse jogo é justamente mostra, exemplifica tudo que a gente tava falando. Nesse jogo você não morria. Porque você ia lá fazendo parkour naqueles mundos malucos lá de fantasia e castelos destruídos e ruínas e tal. Uh-huh. E se você caísse, não tinha mais a porra da Sands of Time, não tinha porra nenhuma. Apareceu uma animaçãozinha da princesa mágica puxando você de volta e você voltava pra plataforma onde você tava. Pois é, isso foi escrotaço, cara. Caralho, cara. Aí a frustração passou a ser não ter desafio nenhum. Exatamente. Você simplesmente bota pra frente e joga. Ou então o mais fácil, cara, porra, bota o demo do jogo e fica vendo. Que é isso que você tá fazendo, né? Você não tá mudando nada. Por isso a peça, ele, por mais que seja cenário aberto, 3D, ele parece muito linear, quase tão linear quando era side-scroller. O melhor jogo no estilo Prince of Persia de parkour foi o Aladdin. Aladdin? Quando lançou esse também, visãozinha lateral e tal. Porra, era muito maneiro, cara. O Aladdin que você ia pulando em cima das tendas e tal. Um jogo simples, mas era irado, cara. Super Nintendo. É? Porra, mas era muito aí, Aladdin bom, não sobreviveu hoje, porque não tem como você seguir a franquia do Aladdin. Pai, ele tem uma lâmpada mágica, ele pode pedir várias franquias novas. Que merda de piada, cara. Não, mas olha só, eles lançaram o último Prince of Persia agora que eles desfizeram a merda de 2008. Como é que é o nome desse? Esse que eu for agora tendo Sands, exatamente. Mas esse eu não joguei ainda. Esse é que eu vi que você congela água, que transforma em parede, o cacete, mas eu não sei se é legal. Esqueceu, né? Eu fiquei tão decepcionado com o último que eu fiquei com medo, né? Mas eu não sei se é bom. As pessoas foi só uma piada ruim, Jovem Nerd. Foi só uma piada ruim. Diz que você forgotten. Forgotten. Moving on. Hail to the king, baby. Fatality. Vem cá, agora eu quero falar com vocês sobre a maior decepção do ano. Cara, tu tá muito... Cara, ele quer comandar, Jovem Nerd. Deixa ele, cara. Não, você que faz. Tem que ter uma guerra entre você e ele. E aí vai ser foda, a galera vai ficar nos comentários. Pô, eles são muito melhores. A gente tem que incentivar isso, cara. Que nem a gente fazia com aquele filho da puta do Jurandir até que a gente destruiu ele. Você fala assim, ó, cala a boca. Toda vez que ele começar a falar, eu corto a fala dele e boto você falando, cala a boca. Caralho, meu irmão. Então, cala a boca. É por isso que a gente tá gravando a partir de agora, pra vocês não verem. vão ter duas versões desse Nerdcast. Uma editada pela Creusa e outra pelo Jovem Nerd. Qual é a maior decepção do ano? Cara, eu e o Diogo, a gente jogou... Você já vai mandar... Quem, cara? O novo. Isso que eu queria saber. O Duke Nuke era aquele que no final o cara olhava pra você e falava "You lose!" Não, cara, Street Fighter. You lose! Não! Não é esse. Tinha um jogo que você... que roubava seu lanche no recreio. Tinha uns terroristas e aí se você perdesse, parecia um cara louro e gritava "You lose!" Não, o Duke Nuke era um FPS de alienígena. Você matava alienígenas. Eram porcos espaciais. I'm gonna get you, alien bastard. I'm gonna get medieval on your asses. Era o machão da época lá, dos 90 dos jogos. O que ele falava, come get some. Come get some. É, sabe por quê? Porque é o seguinte, a evolução desses jogos de first person shooter, lá com o Wolfenstein 3D, depois o Doom, depois o Quake, essa galera... Aliás, o Quake acho que é depois do Duke Nuke, né? Yes. Peraí, e o Duck Hunt? Porra, do Master System. Duck Hunt é o primeiro FPS. FPS 3D, porque você tá com aquela, né, profundidade. Tinha um macete, você sabe, né? Tinha um macete escroto até. Ah. Era só você atirar no... Se você tivesse uma TV de controle remoto, atirar no sensor da TV. Os patos morriam todos. Depois de muitos anos, assim. É por isso que você não se divertia jogando videogame. Tava faltando cheat, né? Porra. Ele era filho da puta que ia pra porra da banca comprar revista de macete. Não era. Eu sem querer descobrir isso, cara. Um dia eu atirei pra, assim, vou atirar em qualquer lugar e o pato morreu. Caralho. Aí aí o pato morreu. Aí, cara, zerei o jogo. Tanto no Wolfenstein 3D, quanto no Doom e tal, nos seguintes, até no Heretic, que era... Caralho, Heretic era muito ruim, cara. Lembra? Heretic é maneiríssimo. Ah, não, era interessante, mas... Cara, era um jogo de FPS melee, cara. É, um jogo mago em primeira pessoa, assim, já disse. Pô, cara. Esses jogos, naturalmente, como você não via o personagem, você só via a arma, o personagem em si não tinha personalidade. Exato. Né? Era você, então, whatever, né? E o Duke Nukem, pelo que eu me lembro, foi o primeiro cara que tinha personalidade, que falava, que xingava os alienígenas, que fazia piadinha infame. O Jovem Nerd, o Duke Nuke aparecia no espelho, cara. Porra, isso era demais. Exato! Pode crer. Exato, aí que tá a grande diferença. Não, né? A interação com o personagem era tão grande que você ia ao banheiro mijar, né, cara? Você, tipo, lavava a mão, ligava... Cantava no microfone, lembra? Born to be one. Cara, pelo que vocês estão falando, é um jogo... Assim, quem não jogou deve achar um jogo um saco. Tu mija, tu aparece no espelho, tu canta... O do Clean, né? Caralho. Ah, mas Great Thief Auto é meio uma merda, né, cara? Ah, aguenta. Jovem Nerd joga essa porra pra ficar vendo televisão no... No Great Thief Auto, cara. Não, era maneiro, você dava dinheiro pra puta, né? Pô, essas era coisas. Muito legal, cara. E aí... Ah, Jovem Nerd. No jogo era maneiro, cara. Na vida real também é, cara. Dependendo da sua idade. Isso hoje, cara. E com o controle na mão. Ah, porra, o Duke Nukem foi o primeiro FPS que eu joguei online, cara. Modem, não era, né? Internet, não. Era modem com modem. Pois é, cara. Era uma coisa bonita. Chegar em casa, entrar no Duke Nukem, o cara... Maneiro, né? Era só um contra um. O modem Jovem Nerd imitava o Pato Donald, né? Um modem diferente. Mas tu jogou o Duke Nukem novo, Jovem Nerd? Não joguei, essa que é a minha curiosidade. Que aí ficou nesse negócio. O Duke Nukem ficou anos aí dizendo, ah, não, vai ter o Duke Nukem, aí a empresa faliu, aí o caralho, o projeto foi pra outra empresa, aí nego, caralho, vai ser Duke Nukem Forever, vai ser foda, você sabe o que você quer e tal, e aí, como é que foi? Cara, o Diogo e o Roberto ficaram desgostosos. Cara, é uma decepção do caralho, porque o vídeo inicial, ou seja, inicial, já não é maneiro. É, velho. Já não é maneiro. Ele é antigo. Ele tá velho. Sim. Ele tá. É a sua lembrança do antigo agora, sabe? A lembrança gráfica. Porra, ele não, é muito ruim. Ele é aquilo, é, exatamente, é muito ruim. Cara, você começa, é assim, pra quem jogou Duke Nukem, isso seria um orgasmo, porque você começa no estádio de futebol americano. É o último, cara, que tem aquele chefe gigante no final, né? Porra, maluco, aí tu fala assim, caralho, que foda. Aí tu vai, tem uma, tu começa mijando, né? Mas aí tu vai dar descarga. Tu vai dar descarga. Parto. Aí a mão não toca no negócio da descarga. e ele dá descarga. Entendi. E a partir daí começa, cara, é água mal feita, é personagem idiota pra caramba. Não tinha como ficar bom, é verdade. Cara, o jogo é uma merda e é difícil pra caralho. Você acha que ele veio ultrapassado já? É isso? Veio. Fato, cara. Fato. Dá pra ver isso no jogo. Mas não é só na jogabilidade, na mecânica, ou melhor, não é só na mecânica, no visual. O que o pessoal anda dizendo, eu só posso dizer através de crítica que vocês falaram que eu li, é que o próprio personagem, ele virou uma coisa meio tiozão. Não, ele virou estereótipo do Duke Nukem. Não, mas é que tá... Pô, é sério, cara? Mas ele é um personagem ultrapassado, entendeu? É um cara machista, é um cara que tá sem camisa, bombadão. Isso hoje em dia já mudou um pouco. Tipo que... tu. Não, eu não, porra. Como assim? É. Eu sou sem camisa, bombadão? Bom. Você é o único que malha nesse programa aqui. Entre nós todos aqui, presentes, é. Você é o único que tem menos de 100 quilos. É verdade. Mas entende, isso inclusive é uma preocupação, assim, pra quem joga muito. Como é que se atualiza um personagem? Por exemplo, o Sonic, que eu sempre reclamo do Sonic. O Sonic foi um personagem que ele começou, assim como o Mario, uma coisa infantil. Infantil não, não denegrindo, mas divertida. E aos poucos, não sei se vocês também perceberam isso, eles tentaram fazer ele ficar uma coisa super descolada. Uma coisa cool, foi? Isso. Né? Não, ele já chegou meio assim, né? Pra querer ser mais descolado que o Mario. Isso. Eu sou Rapidex, eu tenho essa carinha de mal. Eu não sou aquela cara de corno que nem o Mario, entendeu? Mas ele foi ficando mais e mais assim, é verdade. Pois é, e eu acho que não funciona, cara. A dificuldade, por exemplo, o próprio Donkey Kong que a gente falou. Como é que você vai atualizar um macacão? Você vai fazer um jogo de bater tambor, que nem um dos últimos dele? Você bate tambor pra você poder cantar lá com... É legal, entendeu? O que eu vejo muito no Duke Nukem também, cara, é a grande questão da expectativa, né, bicho? A gente tá com uma expectativa de quase 20 anos aí, em cima de um jogo que já foi anunciado algumas vezes o seu lançamento e não veio, né? Então você tem aquela subida e descida do clímax, e nada. E, cara, o que eu percebo é que eles fizeram a parada há muito tempo atrás e continuaram fazendo durante 20 anos. Se eles tivessem pego agora e bolassem um jogo agora pra fazer, porra, ia sair uma parada legal, entendeu? Ou não. É, mas assim, mas, tipo, tirando toda essa porra chata, tem coisas muito legais. Tipo, aquela escopeta do Duke Nukem é muito maneira, cara. Tipo, tu lembrar as armas antigas. Qualquer coisa com escopeta é bom. Porra, mas... O macaco com a escopeta é maneiro pra caralho. Aí, evolução falando. Do Donkey Kong. Hail to the King, baby. Fatality. Mas e o Doom? Então, aí, Doom foi um jogo que... O Jovem Nerd, puta, é muito fraco, né? Que tá, é? Não tá, Zagal? Vou tomar, então. Vai ter vários comentários. Ah, Jovem Nerd fora. Adeus. Então, vamos lá. Jovem Nerd. Um dos primeiros jogos... Não, um dos mais... clássicos FPS de todos os tempos. Teve uma atualização no Doom 3, que foi falado pra caramba, porque gráfico incrível, jogo de terror, aquelas pessoas que se assustam jogando videogame e tal. E um fracasso, foda. Não. Ah, não foi fracasso não, cara. Agora o Jovem Nerd fala assim, na minha opinião de merda. Fala... Todo mundo tomando cu. Mas isso eles falam no programa deles, é referência. O Jovem Nerd ficou ofendido com tudo, cara. Tá todo mundo querendo a piece of Jovem Nerd aí. Justamente o Doom foi decrescendo, né, o sucesso do Doom. Sabe por que foi decrescendo? Eu vou dar uma dica pra vocês. É. Porque ele é um jogo de merda. Porra. As texturas são uma merda. Você lembra quando você chegava perto da parede do Doom, que ela ficava asquerosa? Na época era o máximo de gráfico. É. Mas é por isso que ele foi decaindo, porque não mudou nada, cara. Não, então, mudou, mas o jogo não ficou bom. Não ficou, esse foi o negócio. Era porque era um jogo fraco. Peraí, o primeiro Doom é a grande, mega sucesso. Não, Jovem Nerd, qual é a história do primeiro Doom? Não tem, esse jogo de antigo não tem história. Cara, não era, olha só, o jogo só foi um sucesso porque não existia nada parecido. Exato. Então concordo. Você foi o primeiro grande FPS. E aí você, legal, vou pegar esses pixels que fingem que são uma motosserra e vou fazer pixels. Isso era tudo na sua cabeça. Se você vê hoje, é asqueroso, cara. Não, mas ele tem um mérito, sim. Ele tem um mérito, que era também de você misturar o terror com coisa do espaço, que não era ainda muito aproveitado. Mas era mal feito. Não, mas tudo era mal feito. Você não era mal feito. Era mais bem feito. Era muito mais bem feito que o Wolfenstein 3D. Pois é, mas olha só, o Wolfenstein, a teoria do Azaghal cai bem, porque o Wolfenstein, no último chefe, era o Hitler com um exoesqueleto, cara. Isso. Não era um Hitler, cara. Não era mais escroto que isso. Não era. Era um maluco do do Monty Python com bigode, cara. Não era o Hitler. Ah, rapidinho, no Doom era tão escroto quanto, porque tinha uma cabeça de um dos criadores do jogo presa numa estaca, empalada, assim, sabe, numa área lá. Ah, mas era um easter eggzinho. Pô, mas era o final. Tinha que arrebentar alguma coisa, não lembro exatamente o que era. É, mas rolava um negócio desse. Mas o Doom 3, sabe qual foi o negócio do Doom 3? Era a iluminação, que nego conseguiu fazer aquele negócio de luz móvel. Exato. Você podia mover... Chamada lanterna, né? Você podia mover... Não, caralho. Não, cara, é tecnologia. Toda iluminação em jogo de 3D até antes era fixa, entendeu? Yes. E aí, pela primeira vez agora, os computadores tinham a capacidade, as placas de vídeo e tal, de processar a luz se mexendo, ou seja, as sombras se mexeriam. Então, pra eles, era um novo conceito pra um jogo de terror. Agora eu vou poder mudar a iluminação, vou poder botar uma luz na mão do jogador, uhum, né? Tecnologicamente, era do caralho, né? Mas o jogo em si foi fraco, né, cara? Ele era repetitivo, engraçado. Na verdade, foi repetitivo, era muito repetitivo. Mas... Não, mas vocês jogaram cooperativo? No videogame você só podia jogar cooperativo se conectasse, né, com o outro. Não, e, Doom, cara, 3 cooperativo, eu nunca joguei, não. Dois. Jogou comigo, seu viado. Doom 3 cooperativo? Doom 3 cooperativo comigo, cara. Ou foi com o Falcão? Que seja, é maneiro pra caralho. Porque um usava esse esquema aí, que não pode falar lanterna agora, é luz móvel. Um usava luz móvel, não. E um ficava usando essa luz móvel pra lá e pra cá, e o outro que atirava. Porque se você tirasse a luz móvel, ficava tudo escuro, cara. Mas olha só, apoiando-se nessa coisa do personagem, né? A gente falou mal do personagem do Duke Nukem e tal, e vocês falando que não tem personalidade alguns. O próprio cara do Quake, o do Doom, não tinha. Não, o Doom tinha. Você ainda tinha a carinha do seu cara, também foi. Pô, meio... O Doom é o The Rock, cara. Que personalidade você espera? Hail to the King, baby. Fatality. Um personagem que eu acho que também não envelhece bem é a Lara Croft, que eu também falo direto lá na MRG. Eu acho que é uma personagem tão anos 90, cara. Ela é bem anos 90 mesmo. E agora que eles estão... Vai sair agora o que é quase um remake da série. É, a versão Uncharted de calcinha. Isso. Uma mulher mais gorda, peito caído, Lara Croft, meu velho. Tomb Raider foi um jogo que também foi um super sucesso. Era super diferente, era super novo, hype. E com o tempo foi enchendo o saco, né? Esse negócio de que não envelhece bem, já diz o Guga, né, cara? Os homens envelhecem, as mulheres apodrecem. Isso eu tenho anotado, cara. Tatuei no braço. Mas aí, peraí. Aí, beleza. Aí o estilo do jogo ficou velho, ficou ultrapassado. Uncharted era a mesma pegada e conseguiu ser 30 vezes melhor do que os últimos Tomb Raiders. E aí, qual é desse reboot deles agora na Ilha é Deserta? É o mesmo esquema, por exemplo. Coisas que talvez nos anos 90 funcionam. Não sei por que funcionar. Atirar em animais. Nunca foi bacana, né? Se atirar no animal. Olha lá que Duck Hunt fez sucesso. Mas isso vai acabar também, entendeu? A não ser que ela esteja numa situação escrotaça que o bicho vai comer ela. Mas tal. Ele perguntou qual era o esquema, cara. Que esquema? Então, isso que eu tô falando. As coisas que você tem que mudar nos personagens são esses conceitos toscos. Por exemplo, atirar nos animais é escroto. Uhum. É, a mulher peituda, entendeu? A mulher peituda hoje em dia, demais, fazendo as coisas que ela faz dentro do contexto dela, ela não vai ser respeitada como uma pessoa. Sim. Porque é fisicamente impossível, né? Exato. Ah. Exatamente, porque esse lance do impossível, hoje em dia, o jogador de hoje, o gamer hoje, ele pede coisas mais realistas. Mas sabe o que acontece, na verdade, cara? É que as pessoas têm que entender que nem tudo dá pra ter uma nova versão. É, esses personagens, eles eram retratos de uma era, cara. Então, as pessoas têm que ter o let it go, sabe? Já foi a época desse personagem, vamos ter outros, né? Agora, assim, a gente tá vendo uma época assim tão pobre de criatividade que se você não pegar nada e refazer, você não tem nada que venda, cara. É incrível isso. Pô, mas eu discordo de você, Zagal, porque assim, eu acho que daqui a 10, 15 anos, a indústria do videogame, ela vai cair no fracasso que tá o cinema hoje. Vai ser tudo remake. O nego vai querer pegar os jogos antigos, porque o que eles fazem hoje é que foi isso que ele falou, né? É, foi isso que ele falou. Exatamente isso que ele falou. Foi exatamente isso. Não, é isso não. Pegue o que ele falou e faça. Eu tô acostumado. O Jovem Nerd faz isso sempre. Eu acho que hoje tem muita criatividade dentro do videogame. Hoje em dia eles estão sabendo explorar novos personagens, novas tecnologias, contar boas histórias. Hoje não é só o jogo ser divertido, você tem que ter uma boa história e tal. Mas beleza, então pra que tanta necessidade de refazer Duke Nukem, Lara Croft e... Eles não estão refazendo. Eles não é fazer o mesmo jogo com tecnologia nova. Por exemplo, a Lara Croft, a solução que eles arrumaram pra usar o personagem de novo é contar a história dela antes daquilo que a gente viu. Entendi. Então assim, a Lara Croft agora... Você vai ser o quê? O jogo dela apanhando do John Voight? Que merda. Tá bom, eu desisto. Lara Croft não funciona mais, cara. A mulher com o peito daquele tamanho consegue dar uma pirueta. É impossível, fisicamente falando. O centro de equilíbrio dela é todo errado, cara. É só fazer o pêndulo, rapaz. Entendi. Olha, Afonso, eu tenho uma teoria. Na verdade, eu li uma parada, uma pesquisa que saiu numa revista. Foi um jornalista que chegou e o cara tava dizendo o seguinte. Os homens, eles têm preferência por assistir filme pornô onde o órgão genital masculino é maior do que o normal. Agora liga isso com a Lara Croft. Por favor. Porque exatamente isso. Eu fiquei curioso pra saber onde você vai chegar, cara. Pois é, você vai jogar com um jogo com uma mulher, se ela não tiver um peitão, é como se ela tivesse pelo pequeno, cara. Tipo, sacou? Sério, tu bem? Acredita nisso? Ninguém sacou, jogo. Você cara, falou. É porque quando você vê um filme pornô que o maluco tem um pinto pequeno, tu, porra, olha o cara aí, mané. Porra, merda, esse filme, essa porra aí, meu irmão. Tá enganando quem? É a mesma coisa. Quando a mulher vê um filme, joga um jogo com a mulher com um peitinho pequeno, ela deve ficar, porra, é o peitinho da mulher ali. É, bom, o seu critério pra baixar filme sacanagem, então, é pinto grande, é verdade? E aí, vamos lançar um Street Fighter? Vamos. Vamos lá, puxa aí, Jorge. Então, olha aí. Tentando te salvar. Olha aí, cara. Vai lá, Street Fighter. Todo mundo já jogou, até eu. Tu jogava com qual, Azaghal? É, eu joguei com todos, né, cara? Eu gostava muito do Joia do Nilo lá, o que escava os braços. Dalsin? Dalsin, isso. O Dalsin, Joia do Nilo. É porque esse personagem, eu Tucano, a gente jogava RPG, a gente fez um jogo nosso. E aí tinha o personagem que era igual o Dalsin, só que o nome dele era Joia, do Nilo. Que linda. E a gente chamava ele de Joia. Ele tinha os joias do poder, ele esticava o braço e tal. Não, era só parecido mesmo. Diogo, qual era o seu personagem favorito do Street Fighter? Cara, eu me amarrava no Russo. A voz é que tu não sabe o nome dele. porra. O Russo, Diogo. Porra, Diogo! É Zangief, rapaz! Porra! Mas tu tem que falar como tu falava na época. Zangief, famoso Zangief. Vocês já viram um meme de internet que tem agora o lance que é a música do Gimli Stan Go With Everything? What? Já viram essa porra? Não. Os caras pegam uma música tema do Gimli, sei lá como se fala. Fala o Gimli, né, do seu Zé, né? Fala exatamente. Ah, Gaio! É Gaio o nome. É o Gaio. Nossa! Vocês estão de sacanagem que é Gaio. You have my axe, né? É o Sonic Boom, pô. É o Sonic Boom, you have my axe. É, eu esqueci o que eu tava falando. Puta que pariu. Minas Moria. It's a mine. A mine. E aí, porra, todo local, todo vídeo que você insere o tema do Guile, é muito gay, do Guile, ele funciona. A música entra no ritmo. Qualquer coisa. Você pode botar num casamento. Eles vão entrar no ritmo. Cara, é impressionante. Procurem isso, assim. Tem tudo no YouTube. Excelente. Jovem Nerd, seu personagem favorito do Street Fighter? Ah, cara, eu não vou muito longe da média da galera. Eu jogava muito com o Ryu e pronto. Tem sempre o cara que joga com o personagem principal. Sempre. Mas ele sempre. Era bom demais, cara. Era o personagem mais equilibrado ali, cara. O Ryu é o vermelho. O vermelho é o... Quem é o vermelho, o Ryu é o branco. Ah, cara, quando eu aprendi o macete da voadora rasteira, cara, fudeu, não tinha como jogar com outro. Voadora rasteira. Ah, tá, voadora. Você rasteira. Dá a voadora e aí imediatamente você dá a rasteira. Você pega o cara em dois golpes, cara. O golpe que eu mais gostava de acabar, porque no final ficava... em câmera lenta, era o ataque das corujas, que todo mundo falava. É. Que era o helicóptero, né? Ataque das corujas! Ataque das corujas! Que era muito escroto, né? Esse golpe. Não... Ah, todos eles tinham uma variação. A Chun-Li também tinha o que ela virava de cabeça pra baixo. O que aconteceu com essa menina Chun-Li, né, cara? Ela entrou num negócio de anabolizante e ela tá deformada, né, cara? Cara, tá ridículo. Esse novo Street Fighter é uma merda, cara. Não, você é uma merda. Não, tá, cara. Ela tá que nem o Roberto Carlos, cara. Umas coxas absurdas, é isso? Porra, tá. Cara, tu já viu? É muito ruim. E engraçado que o Afonso entendeu uma piada de futebol, né? Um intertexto de futebol, assim. Coisa rara. Não, mas então, o Street Fighter que fez mais sucesso foi o Street Fighter 2. Isso. Que na minha cabeça começou com o Street Fighter 2. Não tem um. Eu também. Na cabeça de todo mundo. E eles não queriam sair do Street Fighter 2, né? Eles fizeram o Street Fighter 2 tudo. Street Fighter 2 Plus, Street Fighter 2 Deluxe, Street Fighter Gold, Street Fighter 2... Special Victims Units. E o Street Fighter, ele sobreviveu bem, cara. Apesar do Roberto. Olha só. O Street Fighter, ele só era o jogo de luta legal que você brincava. Tanto que chegou Mortal Kombat e acabou com o Street Fighter. Acabou, caralho. Mas o... Qual era aquele jogo de luta que tinha no Flip lá de São Lourenço, que era o Van Damme, um Fortão e um outro, o Bruce Lee? Não, esse era o Pit Fighter. Pit Fighter era foda. Pit Fighter era foda. Foda. Melhor do que todos eles. O Tai era o magrinho, o Van Damme, ele dava um chute triplo no ar. Era muito maneiro. Tinha o Van Damme, o Bruce Lee e o Fortão, né? Sempre tem que ter um Fortão meio desengonçado. Era o Buzz. Era quase uma fotografia, né? O Mortal Kombat, essa onda do Pit Fighter, eles foram feitos assim, realmente. O Mortal Kombat, inclusive, as pessoas que fotografaram pra seus personagens eram os próprios produtores, pra ver como é que a parada era toda. Esses jogos me deixavam um pouco deprimido, cara. Você não tinha uma sensação de depressão? Aquela coisa meio foto? O Street Fighter, ele era alegre. Ele era desenho animado, era rápido. Pois é, mas eu queria dar porrada nos outros. Então, mas dá com desenho animado, porra. Ah, eu gostava do Pit Fighter pra caralho. Eu gastei muita ficha. Deixa lá, cara. Cara, não, quando saiu o Pit Fighter no Mega Drive, eu fiquei maluco, cara. O Mega Drive era um console deprimente demais. Eu achava o Mega Drive meio depressivo, hein? Aquele jogo que vinha com ele era horrível. Qual era o nome? Altered Beast. Altered Beast. Rise from your grave. Puta, odiava esse jogo, cara. Rise from your grave. Era gay, né, pra caramba. Eu nunca passei da segunda fase. Era super gay, cara. Sabe, quanto mais bolas você pegava, mais forte você ficava. É, e rasgava a camisa, né? Carregada a camisa. E aí você virava um lobão. Isso. Mas eu gostava do Pit Fighter justamente por ele parecer mais, entre aspas, realista do que os outros. Parecia o Van Damme, cara. E eu era fã do Van Damme. É. Não, cara, e era irado, porque assim, se você fosse jogado pro canto, pra multidão, o nego vinha te dar uma facada. Era um jogo realista. Era muito bom. Tu pegava cadeira e tipo, nos outros, tacava pedra. Pit Fighter mesmo, né? Parada... É, exatamente. Regras da prisão. Era o comitê, cara. Era o comitê. É, o jogo do comitê. Hail to the king, baby. Fatality. Street Fighter 4. É bom, cara. Foi é bem pra bom. Vocês o Street Fighter 4 em relação ao legado. 4 é o que tá agora? É o que é agora. Ah, é. Tá. Você sentar pra jogar ele, primeiro que você vai zerar ele em 30 minutos. Não, só botar no easy, né? Beginner. Pra que serve esse jogo? Pra que serve o Street Fighter? Fábio Abu também falou, muito too easy. Cara, o Street Fighter é pra quando você recebe uma visita chata, você quer que ela vá embora, aí você bota. Porque ninguém aguenta. Eu não aguento o jogo de luta, cara. E aí tu vai jogar ali, o maluco vai ficar se gabando que te matou pra caralho, porque você é sempre pior do que a sua visita. E não tem como, cara. Tipo, é uma merda. Eu não aguento o Street Fighter. Eu concordo. E aí eles evoluíram na chatice e fizeram o Marvel vs. Capcom. Não, o Marvel vs. Capcom é a ejaculação final dos universos geek. Cara, é muito chato esse jogo. Que isso, cara? É muito colorido, cara. Sabe o jogo que eu gostava que não vingou? Aquele DC versus... Ah, mentira. Mortal Kombat. Eu um dos poucos que gostava. Eu gostava, o Flash era foda, cara. Pô, pode que... Não, mas o Flash era o melhor personagem. Aí, porra, tu cara especialista me concordou. O Flash era o melhor personagem, pra trás, pra frente, soco, ele corria a tela toda, que era mó roubado aquele golpe. Isso, e o cara ficava bombando. Puta, era esse o golpe. É, mó roubado. Mas assim, eu sofri pra zerar esse jogo, porque diferente do Street Fighter, no Mortal Kombat tinha uma história, e isso sempre foi legal. E aí, fazer quando... a piada pronta, rápida, pelo menos você sabia que com o Flash você ia zerar rápido o jogo. Esse jogo, cara. Nossa. Muito bom, cara. Quer mudar de jogo? Cara, tá falando do Mortal Kombat, eu tô jogando o novo Mortal Kombat. Que é também uma espécie de remake, porque ele meio que tenta contar a história de novo, eles tentam atualizar. É o reboot. Reboot. Aquela palavra, rapaz. Reboot. Eu cheguei à conclusão, eu tava jogando com meu irmão, o mundo do Mortal Kombat é muito escroto. Porque é uma salada foda. Não dá pra entender. Eu nunca entendi a história não, do Mortal Kombat. Não tenho que entender. Mas, gente, sério. É um jogo de luta, whatever é a história, né, eu também cara? Sempre achei isso, cara. Tem um whatever. Cara que a cabeça é uma caveira. Conta qualquer historinha, eu me convenço. Assim, puta que foda, agora saiu na web uma série que conta a história do Mortal Kombat. Agora, como é que é o nome da série? Mortal Kombat. History. Mortal Kombat Legacy. Legacy, exato. Aí eu fui ver, todo mundo, caralho, tu já viu Mortal Kombat Legacy, que foda e tal. Oh, beleza, eu acho que não precisa contar a história de jogo de luta, né? Mas fui ver. Sabe o que tem no Mortal Kombat Legacy? Nada que tem no jogo. Não tem ninguém usando poder, não tem... Eu quero saber o que do Jax e a Sonya discutindo na delegacia, caralho. Que pariu, cara, que merda. achou a merda, cara. Se você gostou de Mortal Kombat Legacy, você está sendo nerd demais. Você passou no limite, né? É tipo o termômetro, sabe? Too much. Aí você, opa. Volta um pouco. Voltar um pouco, jogar mais... Joga uma revista em quadrinho fora. Dá uma equilibrada, cara. Quebra uns DVDs, sei lá. Tá demais, cara. Tá vivendo demais essa parada. É o problema de você tentar pegar a ideia básica. Eu até gostava, assim, do conceito. Não vou nem dizer a história, a sinopse do Mortal Kombat era isso, né? É um campeonato que os humanos, no caso, são levados lá. E quem ganhar, ganha o poder de controlar as outras dimensões. Os humanos são levados por quem? Cara, essa é a história mais batida do mundo. Então, mas isso pra mim funciona como uma sinopse tipo de filme de Kung Fu. Exato. Whatever. Enter the Dragon. É um combate... Whatever, Bruce Lee, whatever. Acabou. Isso, não tinha que ter ficado aí, cara. Tinha que ter ficado... Grande Dragão Branco, combate, whatever, Jean-Claude Van Damme, whatever. Mortal Kombat, combate, whatever, lutadores sinistros, whatever. Acabou, cara. Isso é a melhor coisa. Você pode fazer quantas sequências você quiser. É. Campeonato, 13º campeonato de Mortal Kombat. É, cara. Mas isso serve até pra Rock Balboa, olha. Lutador, whatever, campeonato mundial, whatever. Então, o Mortal Kombat, ele foi também sofrendo cada vez mais com o passar dos anos, né? Com as versões novas e cada vez mais personagens e... Até jogo do Sub-Zero, tem o Sub-Zero Herói. Tem o Sub-Zero Sem Máscara, né? Caraca, Sub-Zero Sem Máscara parece o nome de banda. Sabe, dos banda... anos 80, né? Não, cara? Ou banda universitária, sabe? Não parece Sub-Zero Sem Máscara? Né? Total nome de banda, cara. É um nome diferente. Pô, Sub-Zero Sem Máscara é, cara, é uma coisa tão escrota. É fim de festa, né? É fim de festa. Afrouxou, amarrou a gravata na cabeça, né, cara? Eu acho que o pior desses jogos de luta foi o fator Tekken, que era aquele maldito jogo de polígonos e que você podia andar pro lado. Maneiro pra caralho esse jogo. Então, não, eu não gostei, mas aí... Tem razão. O pior, não, mas não tô nem falando mal do Tekken, tô falando do fator. Por quê? Você chega, prepara um golpe seu mega foda, e aí o que, que o oponente faz? Ele dá um passinho pra cima. E aí ele muda o ângulo em que ele está em relação a você, no ambiente em 3D, e o seu golpe vai passar na parede. Ele não precisa se defender, ele não perde aquela energia pequenininha por ter se defendido de uma magia, qualquer porra assim. Não acontece nada, então o jogo fica assim. Os dois filha da puta dando passinho pra cima ou pra baixo. Mas você já viu alguma vez na sua vida Ultimate Fighting? É isso! Mas Ultimate Fighting é de verdade, aí foda-se. Os caras ficam falando cirando até o momento que eles se arrebentam, cara. Ah, e aí o maluco tenta um combo, erra, ele dá um combo na parede e o maluco... Mas é isso, cara. Sabe que é ciranda, cirandinha, vamos, pum, acabou. O Tekken é o que tem o cara que tem a cabeça de urso? É esse, não é? Que tem um urso que luta karatê? É. Porra! Urso que luta karatê, cara? Não, é um meio urso. É o Kung Fu Panda, né, cara? Toma aí, né, cara? Toma aí, é. Não, na verdade, o Tekken ele é um xadrez em 3 dimensões, né, cara? Tipo, com aqueles níveis, né? 4 dimensões, sei lá. Uh-huh. É aquela porra, é mais complicado. Mas esse lance do passinho, ele trouxe, eu acho que foi um dos grandes diferenciais do Tekken. Eu também acho. Eu achei uma merda. Eu achava esse jogo, os personagens, muito, muito too much, assim, extravagantes pro meu gosto. Cara, a própria analogia que o Diogo fez, que eu depois queria até entender um pouco mais, do xadrez para um jogo de luta, eu vejo exatamente assim, porque o jogo de luta, o 2, tô falando 2D, sem passinho pro lado, sem passinho pro outro. Quando você vê dois caras absurdos, dois japoneses jogando aqueles festivais que tem, né, campeonatos, essas porra. É. Que tem, porra, gente assistindo pra caramba dentro de um estádio, aquelas porra. Cara, você vê que o movimento de cada um é outro nível. Sim. As pessoas alcançaram um sétimo sentido jogando aquela porra. E você não pode ter o passinho pro lado porque você estraga exatamente isso. Quando o cara tá jogando, ele já tá bolando o golpe que ele vai dar na hora que aquele cara cair no chão. Como que ele vai se deixar ser pego. É o cara tá jogando, o cara, o que é isso, gente? Tô falando pra tu. Que cortina de glamour sobre apertar botão é essa? Você simplesmente tá apertando os botões e seja o que Deus quiser, cara. Tá pensando 3 golpes à frente? Aonde, cara? Aonde? Não, mas isso eu, não, eu discordo de você pra caralho, Afonso. Porque eu acho que essa dimensão, sei lá como a gente vai chamar, esse passinho a mais que você dá no Tekken, cara, ele acrescentou uma nova linha de pensamento ali em cima dos seus golpes, sacou? É por isso que eu digo, ele acrescentou um novo tabuleiro no seu jogo de xadrez, cara. Uma brochada, cara. Você quebra, você tira. É porque você não conseguiu, você era um merda. Você não conseguiu. Sabe? O urso eu parei, né? Não deu. É. Não, mas você vê, o Mortal Kombat voltou a ser linear, 2D. E é perfeito, cara. O novo Mortal Kombat é muito bom. Então é o... Mas aí é vintage, é vintage. Não, mas eu acho que é igual, foi igual quando o Maurício de Souza começou a botar sombra na Turma da Mônica. Acabou, cara. Não, porque... eu acho que acabou quando eles cresceram, né, cara? Não, aí foi o pior, foi o fundo do poço, assim, sabe? A sombra da Turma da Mônica foi foda, Diogo, pode crer. Porra, mas é horrível. Que porra é essa aqui? Que porra é isso? De repente, o Sembroinha tava com a sombra projetada na parede. Aí, caralho, que porra é essa? Ele vai falar de alguma magia, que a sombra dele vai sumir daqui a pouco. Pelo ser de outro planeta. Aí não, era real, tava ali. Eles estão ficando reais, sabe? Que porra. Porra é essa, né? Hail to the king, baby. Fatality. Agora, ô Jovem Nerd, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o jogo mais chato de todos os tempos, a parada mais chata que o videogame já fez, é uma das franquias mais adoradas de todos os tempos. E eu, até hoje, eu não entendo por que que o Final Fantasy é tão adorado, cara. Puta que pariu, é o jogo mais chato do mundo, cara. Tu sabe o que vai ter de e-mails raivosos? É a mesma galera que gosta da historinha do Mortal Kombat. Tá? É a mesma galera que gosta da historinha. Então eles querem ver historinha pra boi dormir, cara. O Final Fantasy eu já joguei bastante, mas eu era seduzido pelos gráficos e animações ultra fodas. E eu achava legal. E era um mundo de fantasia muito, muito louco. Me remetia um pouco a He-Man e Thundercats, que era aquela mistura de fantástico, medieval, antigo, com tecnologia e tal. O gênio He-Man ganhou o Jovem Nerd também, né? E aí eu achava legal, entendeu? Mas com o tempo eu fui também enchendo o saco, sabe? Não sei se é porque eu cresci e fui gostando de coisas mais realistas e o Final Fantasy é muito, muito viajante e tal. É porque tu não é japonês, Jovem Nerd. Final Fantasy, ele só é compreensível. E todo fanboy que tá ouvindo agora de Final Fantasy vai dizer que... Não, você que não entende, não. Você, cara, também não entende Final Fantasy. Tá entendendo? Você não entende os conceitos, você não entende por que, que as galinhas são daquele jeito, por que, que o cabelo do cara é daquela cor. Porque o japonês é assim, tudo dele, né, tem um significado. Sim. Com o passado, com a cultura deles. E não importa. Se você não é japonês, você não cresceu naquela cultura, por mais que você queira e anda com o bagulho do Naruto na testa, no meu caralho, aí, você não vai entender aquela porra 100%. I'm sorry, sabe? Cara. Aí, outro dia eu tava no metrô, aí tinha um molequinho pequenininho falando com o pai dele, assim, pai, agora o Naruto tem 7 rabos. Cara, pai mega olhou pra ele e falou assim, é mesmo, meu filho. Ele tem 7 rabos? Virou pro outro lado e caiu uma lágrima de um olho, né? O primeiro Final Fantasy, o erro dele foi quando você tá jogando, aí tua mãe fala, vambora, tem que sair. Porque ele era do PlayStation 1, Final Fantasy 7, perdão. Que foi o revolucionário. Isso, foi isso. O que todo mundo babou até hoje. É o Cloud, né? É, que ele, o do Sephiroth, que ele é do PlayStation 1. Isso. E aí você, pô, tua mãe falava, pô, vambora, vamos sair, aí tu, ok, mãe, vou salvar. Primeiro erro. Aí você, só um momentinho, mãe. Segundo andar, aí você entra numa salinha, cadê o save, cadê o save, cadê o save? Cadê o save é foda, aí tu vai, né? Pro primeiro andar, aí cadê o save? Pô, tu tá de sacanagem, maluco! E o segundo erro do Final Fantasy foi agora quando saiu o 13, que eu falei, pô, vou ver qual é desse jogo. Parede invisível, cara. Parede invisível? Parede invisível, cara! Como assim? Personagem que morre e some. Você mata o inimigo morre e some. A gente já passou dessa tecnologia, dessa, né? Época, é verdade. A gente já pode deixar. E parede invisível, cara. Bota um destroço, né? Isso, um negócio pegando fogo. Cara, derruba uma arvorezinha que eu aceito. Eu aceito. Você botar um negócio na árvore que ele não quer ir, mas parede invisível, compadre. Ah, Final Fantasy eu não entendo, não, cara. Ninguém entende, já falei, cara. Eu odeio realmente save point, cara, porque o save point, ele, a gente faz o save point porque é o equilíbrio do jogo pra pessoa não poder salvar a qualquer momento, pra ela ter atenção da dificuldade de ter que voltar pro save point se morrer e o cacete. Meu irmão, as pessoas têm vida fora do videogame. Se eu tenho que sair agora, eu quero salvar agora, caralho. Sim, eu apoio. É? Então pare com essa merda de sabe, pensa nas pessoas e suas vidas. Mas isso é engraçado no sentido de que você, quando você dá muito poder ao jogador, você corre um risco dele bugar o próprio jogo. Tipo o jogador de PC que coloca o save pra F5 e o loading pra F6, né? Salvar e carregar. Uhum. Cara, quantidade de amigo meu que salvou jogo caindo no penhasco. Ah, então. Então, isso aconteceu comigo em Final Fantasy VIII, com a porra de um bug que depois de 13 horas de jogo eu salvei dentro de um bug e não tinha como sair, eu não pude, nunca mais joguei o jogo. Agora eu tenho sempre dois saves alternados, rapaz. Pô, mas tu é... Desde tu essa época. É, você é um macaco velho, né, cara? Mas olha só, outro... Cara, eu, macaco velho também, outro dia eu fiz uma coisa, porra, de moleque. Tá jogando Halo, série Halo que tem pra Xbox, tem pra PC também. Uhum. Tá jogando o Halo 3. E é um jogo que é de primeira pessoa, pra quem não conhece, mas ele tem, digamos assim, um mundo meio aberto. Não é de fase, não é um jogo de corredor. Uhum. Você meio que faz a sua área de guerra. Então, se você tem um carro, você pode andar com o carro até a base, largar o carro, então você pode largar o carro nas pessoas, jogar uma granada e o carro explodir. Você faz a sua tática. E eu tava num lugar, cara, que tinha tipo um bunker, numa área mais elevada, e eu cheguei nesse bunker. Você não, seu personagem, né? É, não, mas quando eu jogo, eu sou eu, pô. É o mundinho, cara. É o mundinho, é o mundinho. Pô, legal. E, cara, tem uma ziquezira lá, que é o seguinte, eu devia ter ficado ali, matado os alienígenas que estavam do lado de fora do bunker, uma coisa meio Alamo, eu tinha que defender aquele Alamo. Quando eu vencesse os alienígenas, iam chegar mais pessoas pra me dar uma ajuda pra eu vencer a segunda onda de inimigos e prosseguir com o jogo. Deu uma ziquezira que eu só vi numa hora errada, que ficou eu, sozinho, todo meu pelotão morreu, e tipo assim, 30 alienígenas com bazuca, um tanque roxo, e eu sozinho, e eu não tinha como carregar. Ups. Não é um jogo que você pode carregar nem fase, cara. Tu não pode voltar, eu ia ter que jogar o jogo inteiro. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tinha um armário de arma, essa foi a cagada final, que tinha armas um pouco mais fortes, já o desenvolvedor prevendo algum imbecil que nem eu ter ficado preso ali. Uhum. Cara, eu fiz uma outra cagada, que o tanque jogou uma granada ali, e o armário virou pra baixo. Ele ficou empocado no chão. Então eu fiquei, cara, 2 horas tentando me fazer de isca pro tanque acertar de novo o mesmo lugar. Pra virar o armário de cabeça pra cima, cara. E deu certo? Deu certo. Porra. Olha só! Mas, cara, isso, o Afonso... Você que é jogo aberto, né, cara? Porra, é o problema, o Afonso, né? Ele joga videogame assim. Ele tá jogando, isso aconteceu, isso é verídico. Ele tava jogando, essa porra pode salvar em qualquer lugar. Aí ele salvou, e aí ele foi jogando. Aí ele tava jogando Splinter Cell, jogo de espionagem e tal. Uh-huh. A versão boa do Metal Gear. Aí... Versão de macho, né? É. Caraca, eu... Metal Gear, cara. Pra caralho, né? Mas a gente vai chegar lá. Tá, beleza. Aí o Afonso, cara, ele foi, pô, um sapatinho atrás do cara. Aí quando ele foi atirar no cara, o cara virou, ele deu um tiro no cara e ele parou. Cara. Start, load. Aí eu falei, cara, o que que houve ali? Não foi bonito. Metal Gear Solid. Aonde começou a dar merda, né, cara? Eu tenho um amigo nosso, Alec, que vai ficar muito chateado, que ele é muito viciado nessa porra. Joga, te zerou, chorou, foi uma merda. Ele chorou no Metal Gear 4, assiste, cara. Ele cuida. Então, cara, foi mal, mas a gente vai ter que falar a verdade sobre o Metal Gear então, agora. O Metal Gear 1 pro PlayStation 1? Yes. Eu joguei, na época que eu joguei, eu achei... um dos melhores jogos que eu já tinha jogado, porque ele realmente é uma mecânica de espionagem muito foda que nenhum outro jogo tem, de stealth, se esconder, o cara te procurar, a câmera, você jogar uma bomba pra desativar a câmera, você pegar o cara, entendeu? Sem o cara te ver, eu achava maneiro esse conceito do stealth. Sim. E ele tinha história como nenhum outro jogo tinha, animação, caralho, muito foda. Ninguém tinha cara direito, né? Era super mal feito. Mas era, na época, era um diferencial pra outros jogos, né? A gente tá de sacanagem, personagens, mas o Metal Gear, ele criou umas pedras, como é que o nego fala? Pedra fundamental? Não? É, pedra fundamental, então, né? Tipo, aqueles pontos que definiram coisas que virão depois. Exato. Tipo isso, a aplicação do stealth, que é... O stealth em português seria o quê? Surdina? Mais ou menos. É uma palavra escrota, né? Quando você traduz. É escrota, né, cara? O stealth... Ou pode ser de chavado. É. Então, na butuca. O jogo estilo de chavado. Estilo na butuca. Caraca, que merda. Ele foi importante por causa disso. Foi, mas aí ele chegou em um momento que ele se perdeu, que o japonês resolveu, falou assim, não, tá faltando coisa de japonês aqui. Eu vou dizer exatamente o momento em que ele se perdeu. Foi o momento que o Snake resolveu usar uma calça enfiada no rabo. Sim. Cara, esse jogo do Metal Gear... Desculpa. Uma vez eu cheguei em casa, olhei pra televisão e o Almôndega tava jogando. A cena era o cara deitado no chão, o Snake, um close gigante na bunda dele, o cara tava engatinhando, sabe? Uh-huh. Rastejando, e um close gigante naquela porra, naquela calça. Eu falei, que merda é essa? Que tu tá fazendo, porra? E o cara lá, porra, cara, que jogo miserável, cara. Aí o Almôndega virou pra você e falou, é o Snake Eater. É. O engolidor de cobras. Porra, cara. Que o sujeito de bigode, é o cara que a gente tem que respeitar, e o cara me mete uma calça enfiada no cu, cara. Que porra incômoda. Porra. Qual cara vai conseguir lutar a guerra o tempo inteiro tentando tirar a calça do rego, cara? Pô, tem que se esconder dentro de uma caixa de papelão. Então, ler revista de mulher pelada pra ganhar energia. É. Não for, olha, na verdade, você vai perder energia, né, cara? Mas ganha moral, porra. Moral ganha. Cara, eu tive a oportunidade de ter o meu e-mail lido uma vez lá no site IGN, no podcast deles, no podcast norte-americano. E a minha pergunta foi exatamente isso. Tipo, cara, eu não consigo entender por que muita gente gosta de Metal Gear e eu não gosto. Tem uma coisa errada comigo, fiz uma brincadeira assim com eles e eles responderam o seguinte, cara, é tão esquisito que é bom. Não. Eu acho que é por aí, cara. Não, não vale. E cai de novo naquela parada do japonês que eu falei com o ouvinte aí, maluco, que tava ouvindo. Entendeu? É um negócio tão louco que só eles conseguem capturar aquela parada. Oh! Sabe? Não tem como a gente entender. Isso não faz parte da nossa cultura. E a galera que joga aqui acha que tá entendendo aquela... Ah, é uma brincadeira. Ah, o cara se escondendo. Não, essa porra do cara se escondendo dentro da caixa de papelão deve ter algum significado cultural de que dentro do papelão vive o espírito do antepassado, do peixe, do salmão. Tem uma parada assim. Milenar, né? Alguma coisa milenar. Né? É, o papelão milenar. Eu queria muito que alguém que tivesse um avô japonês perguntasse e o cara falasse assim, não, meu filho, eles fazem isso de sacanagem só. É, mas eu acho. Eu desisto. Mas olha só, o Metal Gear, ele é um jogo que tem essa carga de humor, de galhofa, entendeu? Ah, o cara se esconde na caixa de papelão. Passou a ser uma marca registrada da coisa. É, sabe, é de levar a surdina à comédia, entendeu? Ah, o cara, ele é tão foda que ninguém vê ele até dentro da caixa de papelão. E eu gostei do Metal Gear 1, do 2, do 3, achei maneiro. O 3, você fica na floresta, se fudendo, tem que comer cobra pra poder sobreviver. O perigo isso, hein? Capturar bicho, hein? Engolir cobra é meio complicado, né, cara? Mas o Metal Gear 4, que o nego tava esperando tanto, há tantos anos... Que é esse que é o mundo que eu tava jogando. É esse, cara. Eu não entendi o que aconteceu que esse jogo virou uma gaiola das loucas, cara. Porque o cara do Metal Gear 2 voltou com um drag queen cibernético. De salto alto e tudo, cara. E ele era o gay do jogo anterior. Ele ficou mais gay. E o nego falou, agora sim que ele tá macho. Esse é o que não tem braço, que fica com a espadinha na boca? É o ninja, não tem... Não. É muito louco lá. Não, Raiden? É o Raiden. É o Raiden, cara. Quando aparece o vendedor de armas e você fica 20 minutos conversando com... Ai, puta merda, com o macaco bebendo cerveja, maluco. É, mas o Metal Gear, cara, ele é isso. Assim, você começa... Esse 4, então, quando eu comprei o meu PlayStation, era a única coisa que eu tinha pra jogar. Então eu falei, eu não gosto, mas foda-se, eu preciso... Eu tenho um videogame incrível em PlayStation casa. PlayStation 3. Aí, porra, cara, porra. Ainda bem que você nunca ficou preso num quarto com quatro caras, né? Aí quando eu fui jogar, é assim, cara, eu juro, assim, você começa o jogo, aí você anda até o caminhão, 30 minutos de filme. É assim mesmo. Aí acaba o filme. Não é mentira. Ok, vamos pra guerra. Rasteje por baixo do caminhão. Você acaba de rastejar por baixo do caminhão? 10 minutos. 20 minutos de filme. É. Então, pra mim, isso pra mim é insuportável. Eu fui jogar, todo mundo falando português, Almônica, todo mundo. Joga Heavy Rain, que é muito maneiro, muito maneiro. Beleza. Primeiro momento do jogo, o cara acorda, vai mijar a historinha. Larguei, chega. É isso, pô. Você chegou a beber o leite na caixinha? Não, cara, eu mijei, não lavei a mão e acabou o jogo pra mim. Qualquer jogo que você tem que lavar. O Heavy Rain é assim, cara. O Heavy Rain Heavy Rain. Vai fazer xixi, é balanço direcional para balançar o seu pinto. Não quero fazer isso. Mas você não lava a mão, porque americano é imundo, né, cara? Então você mija, coça o saco e aí vai falar com teu filho: oi, criança, passa a mão na cara, enfia a mão na boca do garoto e tá tudo certo. Mas então, o Metal Gear 4 é óbvio que ele tem, é super bem feito, cacete, mas tem essas coisinhas que começaram a me incomodar cada vez mais. Não só o macaco bebendo cerveja, que eu achava que era demais. O macaco bebendo cerveja é um negócio até normal. Mas, tipo, coisas tipo assim, toda hora o jogo dá close nas partes erógenas de qualquer personagem que aparece. Então, parece uma mulher gostosa, close no peito, close na bunda. A mulher faz, ela abaixa pra pegar um lápis, o cara dá um close no pacote, sabe? E, cara, e no Snake também, close na bunda, close no peitoral. Eu falei assim, cara, é absurdo. Isso não é um jogo, cara, isso não é. É muito tarado o japonês, cara, que merda. Isso é coisa do anime, cara, o anime, sei lá. É muito louco. Cara, tem jogo japonês de fliperama que você enfia o dedo na bunda de uma pessoa. Assim, o fliperama em forma de uma pessoa com a bunda pra trás. Esse assim, negócio de enfiar dedo na bunda é uma parada normal no Japão, pelo que eu já vi. Normal, tem um golpe, normal. Tem um golpe no Naruto que é mil anos de dor, sei lá, que é justamente esse, enfiar o dedo no cu do cara. Eu tô te falando. Uma vida de trauma. Mas é, japonês é isso, cara. Japonês é fralda e tapa na cara. Eu sempre falei, cara. O Metal Gear tem 7 finais. Vocês não chegam. Eu vi jogarem o final até lá em casa. É. Ah, é? Como é que é? Não vi. É um filme, né? Você assistiu. Cara, um filme ruim, né? Um filme ruim. O final do Metal Gear tem 45 minutos, cara. É insuportável. Aí eu falei com o nosso amigo e eu falei assim: porra, cara, o Roberto falou que são 45 minutos de final. Pelo amor de Deus, cara. Vai fazer qualquer outra coisa. Vai se masturbar, que é mais tempo aproveitado. Não, mas porra, dá pra tu mexer a câmera no final. Hail to the king, baby. Fatality. GTA. Joguei muito primeiro GTA. Que as vozes das pessoas eram só. Exatamente. Era muito bom isso, cara. O GTA, ele teve uma evolução genial, cara. Genial. Era um jogo de visão de cima. Né? Não era nem isométrico, que é aquele meio. Quantos graus tem isométrico? É 45, né? Chama? Eu sou uma merda com o número. Quem se importa com isso, cara? Isométrico é aquele meio que de lado. Meio que de lado, tá aí. Excelente. É. Cara, eu cheguei a jogar GTA o primeiro por modem. Eu também, cara, porra. Era muito escroto, porque você não tinha o que você fazer. Eram simplesmente dois bandidos numa cidade. E você ia destruindo tudo. Atropelando as pessoas. Era um daqueles jogos que te recompensava quando você atropelava, fazia um barulhinho gostoso quando você atropelava a pessoa. Só barata no pé. E ele evoluiu pra uma coisa perfeita, né? O GTA, ele definiu um gênero quando ele evoluiu pro... Não. Claro que sim, cara. Ah, lá vem merda agora. O GTA 3... acionou a metralhadora de merda. O GTA 3, cara... Segura isso aí. Ele não é do PS2, o GTA 3, que foi o que revolucionou. Tá falando do 3. Isso. Não, sim, o que revolucionou pro Sandbox foi o GTA 3. Exatamente. Sim, o primeiro e o segundo eram visão de cima, né? Ainda. Isso. Então, do PlayStation 2. O primeiro jogo de Sandbox foi o Mario 64. Ah. Mario 64 não é Sandbox, ah, não? Roberto. É o quê? Não. Mario 64 é Mario. Mario não se define. Você pode comer uma prostituta no Mario 64? Porra, vamos falar conversa de homem, cara. Tá bom. Bom, é isso aí. Então o GTA evoluiu para o que a gente sempre quis fazer, né? Que é fazer merda. Uma prostituta. Seja honesto, cara, tá. Azaghal, se você tivesse o poder, se um gênio da lâmpada, quem é o gênio? Minha moto saiu do cartucho aí. Não, minha moto não é Robin legal, Williams. Robin Williams saiu da sua televisão e falou: Azaghal, você terá um dia pra viver no mundo de GTA. No final do dia, vai acabar e não vai ter consequência. Amigo, dia da marmota. Qual é a primeira coisa que você ia fazer? Dar um tiro na cara do gênio. Mas aí você ia ficar preso dentro do mundo de GTA. Ah, mas a satisfação de matar o Robin Williams, cara. Mas então, demorou pra sair do GTA 3 pro 4, né? Ah, não, ainda teve outros no meio, né? Que não tiveram número, né? No meio teve o Vice City e o San Andreas. O Vice City e o San Andreas. Que, aliás, o San Andreas eu achei, assim, o mais divertido. Assim, o 4 é aquela coisa absurda, né? Todo mundo tem o cérebro pela perfeição, pelo tamanho da cidade, por tudo. Mas o... É engraçado, o San Andreas... Eu gostava muito porque você tinha outras cidades. Você podia ir de uma cidade pra outra e tal. E no GTA 4 você só tem Nova York, né? Podia engordar, emagrecer, malhar. É. Mas isso no San Andreas ficou sensacional. Porque conforme, por exemplo, você podia pegar uma bicicleta pra fazer suas missões. Você era o bandido da Calloy Cross. Aí, porra, você ia botar o terror no bairro, isso aqui é de Calloy Cross. Se você andasse muito, o teu personagem começava a emagrecer, a entrar em forma e tudo mais. Se tu começa a andar muito de carro e comer pra caralho, o teu personagem ele vai engordando absurdamente, cara. E aí, quando tu quiser correr atrás de um bandido na rua, atrás de um bandido, não, atrás de um cara, tu corre menos, sabe? Tipo, muito legal isso, cara. Sabe? Tinha essas coisas que sumiram no 4, né? Talvez pois em prol da narrativa, né? Não, tinha um lance das fotos também que eu achava muito maneiro, assim. Tinha um amigo nosso que jogava, que ele chegava na casa dele e falava, pô, deixa eu te mostrar minhas fotos aqui. Então, aqui eu assaltando um banco, aqui eu roubando a velhinha. Mijando na rua. Isso é um ponto já onde a sua vida real se mistura com a do personagem, cara. E aí, só psicólogo, cara. Na verdade, ela não se mistura. A vida real não existe e você preenche as suas memórias com a do personagem. E aí, psicólogo não adianta nada. É psiquiatra mesmo, cara. É só remédio, né? Mas a coisa do mundinho, Azaghal, o GTA, ele é o perfeito lugar pra você testar se a pessoa entra no mundinho. Porque o mundinho não é só você também esquecer do mundo real e tomar susto com o jogo ou se animar. É você começar a raciocinar como o personagem. Então, por exemplo, se você tá jogando GTA lá com o Nico Bellic, né, que é o personagem principal. Do 4. Do 4, isso. E aí você vai fazer a missão, e aí, porra, ao longo da situação, morreu um cara que era teu amigo. Quando ele te dá, ó, acabou a missão, volte pra casa, pegue o carro. Você tá solto, você pode voltar pra casa dirigindo normalmente. O que você pensa como personagem? Estou triste, sou um cara meio de vida bruta, vou parar pra pegar uma prostituta na rua, melhor. ou vou para o bar... encher a cara. Exatamente. E afogar as mágoas. E aí tu vai ficar trêbado e vai ter que fazer a porra da missão trêbado e a porra da tela gira igual uma merda só e tu tá fudido. Exato. O jovem não bebe também, que nem eu, não é isso? Não. Você não bebe. Só uma vez. Cara, pois é, eu no GTA, eu fiz isso que o Diogo falou. Quando eu passei pra uma situação lá escrota, eu falei, porra, eu tô interpretando, eu vou encher a cara. Liguei pro Little Jacob lá, com o cara lá do maconheiro lá, que é teu amigo. Fui pro bar e enchi a cara, porque eu acho que o legal dos jogos hoje é que eles permitem isso, que você meio que você vive, é uma coisa meio ator, né? Na verdade, o que é legal, até na construção de personagem, na minha opinião, é merda, é, principalmente no RPG, são as desvantagens que o seu personagem tem. Então, por exemplo, eu sou um cara que joga RPG até hoje, e eu sempre coloco algumas paradas, cara, que dificultam a minha jogabilidade, deixam o jogo mais legal. Por exemplo, no GTA, eu sempre boto que, se eu sou um bandido foda pra caralho e alguém bater no meu carro, eu vou sair e vou espancar o filho da puta. Então, cara, às vezes eu tô fugindo da polícia, porra do maluco entra na minha frente sem que, tipo, o cara entra e me bate. Eu paro, eu falo, fudeu. Sabe aquela coisa? Você tá incontrolável, você é um bandido incontrolável. Uhum. E o cara vem me dar um soco. Aí ele morre, cara. Mas é, cara, o videogame hoje, esses videogames de mundo aberto, Red Dead Redemption, né, que também é um filho ali da Rockstar, que é a empresa do GTA, eles são isso, cara. Eles são RPGs que vocês tanto gostam aqui também. Sim. É um jogo de interpretação de papel. Sim, sim, de certa forma. E muito melhor do que Massive Online multiplayer, que é bem mais amarrado ao que você pode ou não pode fazer. Isso, agora milhares de comentários dizendo... Não, mais ou menos, não. Eu acho que também entra essa questão da interpretação do seu personagem no World of Warcraft, por exemplo, que eu jogo. É. Porra, você pode determinar uma ficha pro seu personagem, tudo bem que é muito, muito bizarro isso, e, porra, seguir aquela linha, né? A psicologia do teu personagem é essa. Por exemplo, no World of Warcraft, sempre que aparecer um inimigo da Horda, eu sou aliança, tá? Tô andando lá na floresta procurando maçã pra poder completar minha missão. Uhum. Daqui a pouco passa um maluco da Horda com os 7 demônios rodando em volta dele, mostrando que ele é infernal, nível 85 e o caralho, tô fudido se eu chegar perto dele. Geralmente as pessoas olham pro cara e fogem. Porra, se você é da aliança, cara, tu é um guerreiro da aliança honrado, meu irmão. Porra, vai pra cima do cara, foda-se. Sabe? Uma vez eu ataquei dois malucos, eu era tipo nível 15. Os caras, comecei a bater no maluco, chegou uma hora que o cara me imobilizou, os dois malucos se ajoelharam e bateram palma pra mim, cara. Eles deixaram eu ir embora, eles foram embora, assim, eu tipo, caralho! caralho, porra. Você nos ganhou, né, pela sua honra. Porra, se eu soubesse como bater uma foto de um momento foda na minha vida, eu bateria nesse momento ainda. Battlefield. Battlefield, aí. Tá que pariu, joguei. Tá que pariu. Então, Battlefield pra mim foi uma libertação, cara. Eu tenho que contar. Como assim? Por quê? Gosto muito de FPS. Eu sou o cara que jogou o Wolfenstein no 486. Uhum. Então... FPS é um antigo jogo de primeira pessoa. Isso. Só que hoje a gente chama de FPS pessoa. Por causa do Russia. O quê? Trust me, I'm Russia. Foi uma libertação porque eu gostava muito e a febre do momento, lá pro ano 2000 e tal, era Counter-Strike, certo? A gente ia muito em Lan House, Counter-Strike. Pô, Counter-Strike. Quantas vezes, quanto dinheiro nessas Lan House, né, cara? Quando eu comecei a conhecer o Azaghal, a gente jogou muito Counter-Strike. É verdade. O Diogo e o Roberto trabalharam na Lan House. É, pois é, a gente não gastava dinheiro porque a gente trabalhava. Então. Na verdade, a gente arquitetou um plano pra não gastar dinheiro. A gente jogava muito e aí a gente resolveu, pô, vamos trabalhar nessa porra. Aí eu entrei pra trabalhar, botei o Roberto. Aí o Roberto, sim. Beleza. Aí o Roberto botou um camarada nosso, que comprou a Lan House. Olha que... Caraca! Até hoje, cara. Tá até hoje lá. Tá até hoje, caraca. Tá beleza. Até hoje com a Lan House? Caraca, que derrota, cara. O nick do Azaghal era Atalaia Jurubeba. É, verdade. Pra que serve essa merda de Atalaia Jurubeba? Porra, sei lá, né? Cara, mas era um nome diferente. Eu sempre fui um jogador medíocre de FPS, sabe? Ou eu nunca fui tão viciado quanto todos os outros. Entendeu? Mas sabe qual é o problema? Eu acho que o seu problema é o mesmo que o meu. Esse jogo eu até tento entrar no mundinho que vocês estão falando. Olha aí. Então eu não consigo imaginar um cara, um guerreiro, saltitando o tempo inteiro, correndo que nem um idiota, um estabanado. Cara, se um cara desse, no tivesse um jogo do Bop e o boneco desse dois pulos e saísse correndo, o Capitão Nascimento pegava e dava três tapas na cara dele e falava, tira essa roupa preta que tu não é caveira. Exato. Tu é moleque. Cara, tu já viu os caras de operação agir? Eles não fazem essa merda, cara. Aí teve esses Black Ops, não sei o que lá, eu falei, caralho, que irado jogar online, deve ser foda. É insuportável. Cara, esses moleques, se tiver uma guerra hoje, todos esses garotos que jogam videogame morrem na primeira investida. Mas porque vai sair todo mundo correndo contra os inimigos, cara. Que nem os idiotas saltitando na rua achando que não vai acontecer, sabe, cara. Sabe que tem um termo pra isso, né? Chama-se bunny hopping. Caraca, que cara. Que é pulinho de coelhinho. É, mas o Jovem Nerd, isso aí, obviamente, né, o brasileiro que defusa a bomba chamou de banear, né? É isso aí. Hail to the king, baby. Fatality. Mas então, Counter-Strike. Cara, era muito difícil, cara. Você começava o jogo, aí todo mundo já sabia a combinação de teclas pra teclar pra comprar as armas, né? Uhum. Então, nego, sei lá, B24, só escutava aqueles barulhos das armas. Eu botava lá no menu, sei lá, B4, aí falei, o que eu compro? Compro um M16, um AK-47. Pá! Jovem Nerd faz um window shopping, né? Exatamente. E aí, quando você morria, você tinha que esperar acabar um round. Então eu pagava fortunas pra ficar 75% do tempo sentado olhando os outros jogarem, porra. Que já tinha morrido. Mas eu vou falar, eu desafio qualquer um desses moleques que são campeões nessa merda de FPS, ou primeira pessoa, ou como você queira falar, a jogar uma partida de paintball sem colete. Ah, garoto. Já joguei. Sem colete. Vamos lá, duvido. Eu quero que você venha correndo na minha direção pulando que nem um coelho. Quero mesmo. Aí, o dono da Lan House instalou um demo do Battlefield 1942. E aí, cara, foi uma libertação. Porque, pra mim, era o tipo de jogo que eu gostava. É claro que cada um tem o seu tipo de jogo que gosta. A gente joga Counter-Strike até hoje. Lá, o maldito 1.6. Quem joga Counter-Strike até hoje tem que morrer, né, cara? Como assim, cara? Ah, olha só, eu na minha época... Eu, na minha época de faculdade, jogava, sei lá, Delta Force. Acho que era o nome, com o Sr. K. Muito bom. Ficava lá, eu e o Sr. K, cada um escondido num canto da tela, era um pixel à distância, piscando. Eu não tenho nenhuma vontade de jogar essa merda hoje, por mais divertido que fosse na época, porra. O Battlefield, porra, você escolhia a classe que você queria ser, então você não tinha só arma, você tinha outros equipamentos, podia ser médico, podia ser sniper, o caralho. E aí, você escolhia antes de nascer, e aí você tinha aquele conceito de roubar as bases dos outros, um conceito que eu conhecia lá do Warbirds, jogo que eu joguei lá em 96, que era o primeiro primeiro Massive Online multiplayer. Na verdade, você conhecia isso quando você jogava pique-pega no colégio, né? Também, né? E você podia entrar nos veículos, achava, porra, mas que legal, quanta liberdade. Eu posso entrar num tanque, num jeep, num avião. Eu posso, porra, dirigir a porra do porta-aviões, cara. Que foda. Quanta liberdade. Corta cena, o Jovem Nerd numa sala escura, numa lan house. Mundinho. Jogando. Mas isso que o Jovem Nerd tá falando é uma parada legal, que é, conforme a tecnologia foi aumentando, a possibilidade foi aumentando também. E você criar um mundo aberto para jogos online, no caso aqui de, vou chamar de mata-mata, não tô falando de um massive multiplayer online não, mas jogo assim de mata-mata, o legal é que você dá a capacidade do jogador, não fica mais essa porra de coelho pulando. Você obriga o jogador, isso eu acho uma evolução legal. Você hoje em dia, você tá obrigando o jogador a ser criativo. Porque o filho da puta que fica pulando lá embaixo vai tomar um míssil do helicóptero do Jovem Nerd. Mas ele também foi criativo quando resolveu pular. Hail to the King, baby. Fatality. Battlefield foi evoluindo durante os anos. Ganhou vários mods. Teve um que foi muito famoso, foi o Desert Combat, e aí lançou Battlefield 2 com já combate na era moderna, Battlefield Vietnã, vários outros, e um que eu me lembro com muita saudade, que era muito legal, era o Battlefield 2142. E aí era no futuro e você tinha lá os mecanoides. E tinha um modo maneiríssimo que você tinha que... Tinha duas nave-mães voando sobre a cidade. Você tinha que pular dentro da nave-mãe do inimigo, abrir os escudos, entrar lá, botar uma bomba na porra do reator da nave-mãe e sair correndo com paraquedas enquanto a nave-mãe explodia no fundo e você ganhava o round, né? Eu achava isso super criativo, muito foda. Joguei todas as versões possíveis do Battlefield. Exatamente. É um jogo foda, mas ele nunca vai fazer o mesmo sucesso que um Counter-Strike, que tá sofrendo, que há pouco tempo sofreu uma espécie de remake, uma atualização, né, com Source, com um código novo e tal. Porque o Counter-Strike, ele é arroz e feijão. Ele não tem muita criatividade envolvida. Eu sou mais da onda do Jovem Nerd que tá falando. Tipo isso, porra, você pegar a tua nave, sei lá, cair na nave-mãe do outro cara, desativar, você precisa de trabalho, de equipe, criatividade, você precisa... Uma coisa que eu acho muito foda em jogo, de jogo em geral, você precisa saber improvisar. Improvisar em jogo. Você precisa cara, são jogos diferentes. Sim, um é melhor e outro não. Não. Mas a maioria dos jogos hoje em dia você não precisa improvisar nada, né? Você mas fazer mas o que... eu sinto falta disso. Mas até hoje no dia Super Mario você precisava improvisar, cara. Super Mario, você, pô, tu batia num casco verde, aquela porra ficava presa ali entre dois blocos. Fudeu, não vou conseguir pisar ali. O que eu vou ter que fazer? Pô, vou ter que casar um outro casco pra jogar ali, vou ter que pular na hora certa. É você dar a imaginação. Soltar a imaginação do jogador. Mas olha só, é porque o Counter-Strike ele ficou famoso por ser jogo de babaca. Porque... Mas é verdade. Mas o problema disso é que você tá limitado pelas companhias, pelos players que estão jogando com você. Cara, se você joga com uma galera maneira, uma galera que tá focada em, porra, em fazer um jogo maneiro, um jogo com tática, pô, o jogo fica demais, cara. Demais. Cara. Eles chamam de for fun, né? Jogar um Counter-Strike for fun é muito zoado. Agora, se você jogar a Vera, porra, cara, mas é uma parada que você fica atenção. O nego não se mexe, cara. Você é limitado. Você é limitado dentro da sua criatividade. É o que o Jovem Nerd falou, não tem como você fazer uma coisa épica. Não. Cara, você já foi épico no Counter-Strike? Já. Claro. Usando bomba mais rápido. Não, cara, não. Counter-Strike, ele é um jogo de time. Você tem uma estratégia. Muito pouca gente viu esse tipo de Counter-Strike. Aqui é a sua posição. Fique parado aqui, marcando a porta, que o outro cara vai fazer o rush, que é o né, invadir e tal. Equipe de SWAT mesmo. Tem pois é, entendeu? Você tinha essa estratégia. Mas e aí... SWAT só é legal. Calma. No filme do Samuel Jackson. Claro não, que não. Não é legal no filme. Não, tá melhor. Você tá maluco, cara? Onde que é legal o SWAT aí? A SWAT... Nem o seriado é bom. Não, o seriado era uma merda. Os caras atiravam com o rifle com o pistola, pô. Não, cara, mas olha só, mas a SWAT é, no filme SWAT, o filme é uma merda, mas a SWAT, os diretores tentaram fazer a coisa ficar divertida. Porque SWAT, meu irmão, tu vê no Discovery, é nego enfiando o espelhinho debaixo da porta. É aquilo ali, entendeu? Então não é legal. Não é legal. Não é, cara. Não é pra você, caralho. Espelhinho de dentista debaixo da porta é legal. Onde é que é legal? O Afonso define a realidade do mundo pela preferência dele. Ou não é legal, não vai ser. Zero, ninguém ganha. Ah, meu Deus do céu. Bom, o fato é que todo esse, engraçado, né? Todos esses jogos começaram com o tema de Segunda Guerra no final da década de 90 ou no início da década de 2000, porque a porra da moda era a Segunda Guerra por causa do Soldado Ryan, né? Então foi Medal of Honor, Call of Duty, foi Battlefield, foi todo mundo migrando pra era moderna e agora Vai lançar o Battlefield 3 Era Moderna, vai lançar o Modern Warfare 3 Terceira Guerra Mundial. E até a porra do Medal of Honor tentou ir pro Era Moderna e ficou pra trás, né? Ele ficou meio que esquecido no meio desse hype todo. E essa foi a cova dele, né? Eu acho que ele até vai voltar. Agora, por exemplo, o Battlefield o 3, que vai sair agora, ele tem chance, cara, de tomar... Porque, assim, a briga, né, do Battlefield vai ser com o Call of Duty. Sim. Que veio trazendo um modelo muito similar do Battlefield, mudou com o Modern Warfare, né? Fez o jogo mais on-rail que existe de todos os tempos. Uhum. Não cospe nessa porra também, não, viado. Porra, você tá... Puta... Eu gosto. Não. O Modern Warfare... Explica o que é o conceito de on-rail, pra quem on-rail não sabe. On-rail é aquele jogo que você vai do ponto A ao ponto B sem muitas opções, assim. Nos trilhos, é. É. Um jogo linear demais. Então, só que assim, o Battlefield 3, ele as pessoas estão esperando muito porque é por causa da engine dele, né? Que é a Frostbite lá, 2.0, que tá todo mundo... As pessoas olharam e falaram, cara, é possível ter isso dentro de um videogame? Uhum. Isso quer dizer que o visual, então, vai ser mais importante do que uma jogabilidade inovadora. É isso, eu resumi bem. Não, eu acho que as pessoas estão impressionadas com o visual e, cara, Battlefield, assim, você confia naquelas pessoas ali. É, você já jogou 300 outros jogos de Battlefield, é, né? E todos eles são bons. O 1942, que é o primeiro Battlefield, é bom pra cacete, eu cara. Eu quero saber. É bom pra cacete, mas teve vários problemas quando começou, porque era tipo o Crysis, bicho. Travava em tudo que era computador, o jogo era pesado pra caralho e era bem mais tosquinho do que o Death Defeat do Half-Life. Tudo bem que não também tem, era um mod, né? Não tente jogar hoje, assim, não mesmo. Eu acho que tem que voltar. Eu acho que tem que ser Battlefield Cavemen, sabe? Tem que voltar pra ela. É o chefe do seu, da sua tropa. Pode é, ser Cave Battlefield Man. 2100, que depois da guerra nuclear, todo mundo lutando com pau e pedra, né? Exato, olha aí. Tem que mudar essa parada. Mas então, o Battlefield sobreviveu bem, cara. Desde sobreviveu. Aí. Podia ter a versão Battlefield Primeira Guerra Mundial. É. Todo mundo atrás de trincheira. 5 minutos pra carregar a espingarda, né? É, exatamente, cara. Frio é um fator, né, da Frio. Jogabilidade. Pé de trincheira, tu pode ter pé de trincheira e depois você morre com gás mostarda. Hail to the king, baby. Fatality. Então, vocês falaram que trabalharam em Lan House. Não é possível que vocês não tenham história de Lan House. A gente tinha um time lá na Lan House e tal, tipo, tava campeonato, ao fundo do poço total. Caraca, cara. Aquele cheiro de adolescente que o ar-condicionado nunca funciona, né, cara? Cheiro azedo. A pele oleosa, aquela... Galera, assim, toma banho, Cheetos e Coca-Cola. Que lugar agradável. Cara, tinha um McDonald's do lado, e aí o McDonald's botou o hambúrguer a 90 centavos. Nossa. Puta que pariu. A gente fazia tinha uns molequinhos, uns pivetinhos que ficavam lá olhando na porta, a gente virava pro moleque e falava... Aí, meu irmão, 5 minutos tu buscar 20 sanduba pra gente. Cara, o moleque ia voltar. Era o pior. Ele não mudava a posição dele, era sempre semi-deitado na poltrona, na cadeira, né? É. Os peitos apoiados na mesa. Ele sentava com as costas, né? É, mais ou menos isso. O peito na quina da mesa. É sentado estilo Jerusalém, tio. Antigamente. E aí você já usava um pinico ou alguma coisa assim que não precisava levantar pra... Era estilo Cartman, né, cara? Isso. Ele perguntava se alguém limpava ele por 10 minutos de jogo. Nossa. De graça. Essa rapaziada que jogava, cara, quando eu comecei a jogar isso, que o Diogo falou, pô, vamos trabalhar na Lan House, eu não entendia. Aí um dia, tinha um moleque jogando, o moleque, quando você... O time adversário, ele te pega por trás. Opa! Aí, então, aí os moleques viraram assim, tô tomando um anal, mané, tô tomando um anal. Que isso, cara? Pois é, quando o time adversário vai dar a volta na fase e pega por trás o seu time, eles orgulhosamente chamavam de anal. Porra, isso. Então camperar e defusar a bomba é muito melhor, né, cara? Muito. Tô tomando um anal é foda, cara. Tamo tomando, né? Gang rape. É vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Hail to the king, baby. Fatality. Uma vez eu já me caguei na Lan House também. Como assim, cara? Cara, é porque assim, eu tava lá trabalhando normal e tal, e passando meio mal, assim, né? Normal. Normal, pô, né? Burguei pra caralho, né? Aí, com a dieta do McDonald's, né, cara? Aí eu fiquei naquela de tipo, pô, vou dar um peidinho discreto, pá, ninguém vai ver, que dá aquela aliviada. Porque já é uma putaria, tu, cara. Tu vai peidar na Lan House, ninguém vai ver, cara. Porque cara, na Lan House de pau do caralho, é muito, né, escroto, cara, né? Lugar fechado, escuro, normalmente o ar-condicionado não funciona e o cara peida. É uma índole do caralho mesmo. Não, e essas lojas fediam pra caralho, cara. Fediam pra caralho, era insuportável. Porque esses caras ficam peidando, porra. Não, e lá a gente botava rock and roll no máximo, não dava nem pra conversar lá dentro, sabe? Uhum. Tá fazendo parecer muito mais legal do que era. Mas era... Botava o rock and roll no 110. Era uma barulheira foda. Aí, tipo, porra, só que quando eu dei aquele peidinho, sujou. Aí eu liguei. Sujou não. Escorreu mesmo. Pesou, né? Pesou. Porra, é aquele, a criança quando volta da praia, sabe? Ficou com areia na sunga, né, mano? Aí eu liguei pro cara que trabalhava no túnel e falei, pô, bicho, preciso que tu desça aí rapidinho e tal. O cara, pô, mas o que que houve? Então eu falei, pô, cara, chega antes aí, eu fico depois e tal. Ele, não, mas o que que houve? Eu falei, pô, cara, eu tive um probleminha. Se ligou, o cara morava em cima da Lan House. Detalhe, esse aí. No stealth que o Roberto falou. Eu falei, pô, se eu ficar em pé, o estômago não tava, o McDonald's tava tenso ali. Aí eu sentei, falei, então eu relaxo. Ah, nossa, cara, sentou na almofada. Irmão, não, e era aquele banquinho de madeira, tá ligado? Não, o fato é que tava na tua calça. Sim, fato, lógico. É. Não, mas se envolveu, preencheu. É o selo de carta do Roberto. Né? Nossa. É o selo real dele. Por que pariu, cara? Você sentou. Ele e... carimbou com o anel, literalmente. Esvaziou a parte dele. Não, não, não, não, não. Não? Não, fiquei segurando, mas, pô, sentar. Não, também era. Ah, que louco. Cara, nego ia falar contigo, tu falava o quê, cara? Aí, me dá mais 5 minutos ali. Não, ó. Deus, deixa... tempo pra todo mundo. Não, mas chegou, cara, chegou um momento que as pessoas vinham falar e eu falei assim: ah, levanta aqui, vamos lá. Cara, desculpa aí, não posso. Não, mas me ajudar. Foi mal, cara. Não, mas... Cara, eu me caguei, assim. Eu não posso levantar. Sacou? E aí, acontece, cara. Eu vou te falar, eu já passei uma situação... Eu não me caguei. Acho que levantei falso testemunho, mas eu passei com uma situação limite dessa. Tava no edifício Avenida Central... ali no Rio. Puta, ia comprar peça pra computador, essas merdas, né? Vários quiosques e tal, né? Assim, não é uma loja, na verdade são 1000 quiosques, pra quem não conhece, né? Eu cheguei pro cara e perguntei: aí, quanto é que tá aquele HD ali? O cara virou de costas pra olhar pro HD. Quando ele virou, ele não me viu mais. Ele só viu meus dedos no balcão. Porque eu senti uma fisgada tão inacreditável que eu ajoelhei. Eu não consegui ficar em pé, cara. Você foi intestinado. Eu fui, cara. Caraca, pô. Eu ajoelhei. Aí eu olhei pro cara, assim, roxo, sabe? Roxo, assim, desmaiando, cara. Suando frio, lábio roxo. Eu olhei pro cara, assim, falei... Aonde tem um banheiro, cara? Mas o negócio tava muito mal, cara. Aí eu consegui me levantar, cara, lá embaixo. Aí eu fui, cara. Fui me segurando pelas paredes. Eu agradeci a Deus, que a escada rolante funcionando foi puta uma dádiva, cara. Eu me segurei na escada rolante. E sabe aquela escada rolante que fica com defeito e o degrau é diferente do corrimão? Aí eu fui todo torto. Aí me ajuda. E as fisgadas, meu irmão. Cada fisgada era eu suando frio. Sabe? A camisa ensopada já, cara. E eu, caralho, o que eu comi, cara? Eu tinha passado num boteco ali, mano. Porra, nunca tinha acontecido uma merda dessa. Aí, cara, eu cheguei na porta do banheiro fila. Eu falei, caraca, todo castigo pra corno é pouco, né, meu irmão? Eu já disse, tô eu aqui na merda. Eu falei, vou me cagar, não vou conseguir, cara. Vai ser uma... Que é preferência, bicho. Teu filho tá nascendo. Puta, cara, eu sei que eu esperei pacientemente na fila com a técnica da marmota lá. Quando chegou, tinha duas cabines no banheiro. E uma ninguém entrava. Quando chegou na minha vez, eu vi uma cabine vazia, fui, né? Era inacreditável, cara. Era como se um alien tivesse saído de um corpo de merda. O alien botou um ovo dentro de um corpo de merda e o mini alien explodiu dentro desse corpo de merda porque tinha merda em tudo que era lugar do banheiro. O vaso lotado, mas aqui, sabe aquele lodo? Meu irmão, uma merda na parede. Eu não sei o que aconteceu ali, cara. Eu não sei. O macaco fez cocô ali, tipo, né? Tipo, o macaco fez cocô no dia que ele tava alegre, sacou? No dia de muita putaria do macaco, cara. Aí, cara, e não tinha condições de nada nesse banheiro. De nada, assim, cara. Aí eu falei, não dá. Aí voltei pra fila, né?